Ministério da Cultura e COSAC Edições apresentam Fama, de Luiz Armando Bagolin e Tatiana Gonçalves. Narrado por Giovanni Crema. Uma produção Sonora Books. A Ksenia Kogan Amaro. O Círculo e a Esfera. Um olhar sobre a coleção Marcos Amaro, Incomodato para o Fama Museu, por Luiz Armando Bagolin. Entre inúmeras obras que aqui poderiam ser elencadas, escolhemos duas como pontos de partida, ou como princípios de operações poéticas que permitem ligações conceituais entre muitas outras produções de tempos e contextos diversos. Ligações talvez necessárias para formar algum amálgama para uma montagem complexa, pois não é possível, em nenhuma ocasião, uma exposição meramente linear, cronológica, da coleção Marcos Amaro Incomodato para o Fama Museu. São princípios que também a liberam das motivações iniciais dos seus colecionadores, motivações essas que foram mudando ao longo do tempo devido a circunstâncias incontroláveis, ao fluxo da vida como ela é. Vide a linha do tempo. A primeira delas é Bicho em Si, versão 3, de 1960. Um exemplar dos famosos Bichos, de Lydia Clark, 1920 a 1988, esculturas feitas em alumínio de placas articuláveis com pequenas dobradiças que permitem a sua manipulação e, por consequência, a mudança de sua forma e aparência no espaço onde são inseridas. A própria artista, ao explicar o que seriam essas obras, atenta para a mutação da forma, para sua organicidade. Mostra qual foi o princípio de operação que a interessou naquele momento. Bichos. É o nome que dei às minhas obras desse período, pois suas características são fundamentalmente orgânicas. Além disso, a charneira de união entre os planos me faz lembrar uma espinha dorsal. A disposição das placas de metal determina as posições do bicho, que ao primeiro golpe de vista parece ilimitado. Quando me perguntam quantos movimentos o bicho pode efetuar, eu respondo: não sei nada disso. Você não sabe nada disso. Mas ele sabe. Os bichos não têm avesso. Cada bicho é uma entidade orgânica que só se revela totalmente dentro de seu tempo interior de expressão. Ele tem afinidade com a concha e os mariscos. É um organismo vivo, uma obra essencialmente ativa, uma integração total, existencial, estabelecida entre ele e nós. É impossível entre nós e o bicho uma atitude de passividade, nem de nossa parte, nem da parte dele. A possibilidade de embaralhar as placas, obtendo-se disposições diferentes, implica que se altere também a direção do gesto, para frente, para trás, para os lados, sendo cada dobradura um ato de ligação singular com um espaço à sua volta. É como se estivéssemos diante de um jogo que, de modo divertido, nos faz alterar também o tempo, ou pelo menos vivenciá-lo de outra maneira, aliando-se a ele, fruindo junto com ele, em vez de gastá-lo simplesmente, ou por ele ser consumido. A expressão bicho alude a uma dimensão de afeto, de desejo de manter com alguma coisa uma proximidade que a tornaria mais familiar. Uma dimensão doméstica e de posse, portanto, está na base da manipulação dos bichos de Lígia, assim como em todo objeto que tende a ser captado por um colecionador. É por meio dessa posse, em suma, que a obra se torna possível novamente, longe do artista ou do seu criador, ativando-se para a participação ou tomada de consciência por outrem. As peças de alumínio anodizado dos bichos são opacas e não refletem quem as embaralha. O outro se torna uma figura furtiva, uma sombra. E essa opacidade corta o espaço no momento mesmo em que ele se desdobra com a dobra das placas de metal. Assim, elas permitem, enquanto cortes de tempos diversos, que os outros seres que as tocam, originários desses tempos, mantenham a sua integridade e aparência, não interferindo diretamente nelas, pois não se veem nelas refletidos. É essa opacidade que garante, ao participarem da experiência da dobra, que eles não se misturem a ela, que entrem e saiam fisicamente lesos, ou quase, dessa experiência, embora sejam sempre sensorialmente alterados por ela. Ao desdobrar esses bichos em direções diferentes, os seres, e não mais somente a artista-autora, reafirmam a arte como uma experiência singular, que se dá simultaneamente em muitos tempos e espaços, oferecendo-a como uma possibilidade de transformação pessoal e intransferível. Mas o convite à participação torna-a também, ao mesmo tempo, um ato político, uma forma de se pensar na soma de gestos que podem alterar a realidade circundante, e assim efetuarem uma ação endereçada à percepção do que é coletivo. A segunda obra escolhida é Ifá, de 2021, uma das últimas esculturas de Emanuel Araújo, 1940 a 2022, produzida pouco antes de sua morte. A peça, que se serve de uma estrutura vertical de madeira e utiliza tecido, tinta automotiva, miçangas e espelhos, tem como núcleo um espaço vazio cercado de esferas de vidro polido dispostas um pouco abaixo do seu centro, do seu ventre. Se a compararmos com as esculturas mais conhecidas da trajetória do artista, nas quais há um forte comprometimento com as vertentes da arte construtiva, em voga no país desde finais dos anos 1940, Ifá vai além, porque Emanuel está em busca de uma síntese entre as pesquisas formais no campo da linguagem tridimensional, da qual foi um dos grandes expoentes, e suas ligações com ritos e mitos que remetem às tradições e religiões de matriz africana, das quais foi um ativista frequente e fiel defensor. Ifá é um oráculo de origem iorubá, um porta-voz dos orixás, e se apresenta no candomblé brasileiro como um instrumento de uso do babalaô, o pai do segredo. É também um jogo de adivinhação, divinação, que por vezes se apresenta como uma tigela ou bandeja de madeira ou barro cozido, ou como um receptáculo adornado com a figura de Orumilá. Na obra de Emanuel, o círculo de esferas de vidro polido abre um centro de atenção no interior da escultura e verticaliza o campo divinatório, o local para o jogo das mensagens que serão trazidas pelos entes a serviço dos orixás, fazendo dele uma espécie de portal para uma outra realidade. Ao mesmo tempo, as esferas refletem e multiplicam a imagem daqueles que se aproximam delas, dando a entender que há diversas dimensões a serem exploradas nesse e no outro mundo. As esferas demarcam circularmente a fronteira limítrofe, talvez de passagem para uma outra realidade, e são também como joias luminosas que servem de oferenda. O círculo delimita recursivamente o espaço para as referidas mensagens entre os dois mundos. Está claro que a obra possui um sentido místico, ou que se orienta para uma possibilidade de apreensão que está intimamente ligada a um tipo de simbolismo religioso. Há, portanto, ali, a busca pela síntese entre uma demanda de natureza plástico-artística, que está exemplificada pela trajetória do artista, e outra de natureza místico-transcendental. Esses dois trabalhos indicam posicionamentos artísticos diferentes e maneiras distintas de como pode se dar a relação entre obra e espectador, e demonstram duas direções diversas, as quais outras produções contidas na coleção podem ser reunidas e compreendidas. E em muitas ocasiões, há até imbricamentos entre elas. Enquanto no Bicho de Lydia Clark não há a determinação de arremate, mas uma experimentação plástica aberta, radical em termos de exploração da linguagem, carregada de um forte sentido de imanência e de conscientização sobre a realidade em que estamos inseridos, um sentido político, portanto, em Ifá, de Emanuel Araújo, há um arranjo formal específico, fechado, que faz com que ela se torne uma assemblage, de modo a sugerir a possibilidade de se compreender a arte especificamente como uma ponte para um campo metafísico ou transcendente, ou como obra imantada pelo misticismo e pelo poder ritualísticos encontrados no Brasil incógnito, no Brasil profundo. Ifá se relaciona, direta e indiretamente, com muitas outras obras da coleção, por exemplo, com as composições heteróclitas de Farnese de Andrade, 1926 a 1996, embora este artista não demonstre interesse explícito por alguma religião específica. Ao contrário, o ajuntamento de objetos, como armários, gamelas, relicários antigos, fotografias, bonecas e ex-votos coletados em antiquários, lixões e mercados de pulgas, o situa, à primeira vista, numa posição autoral que não guardaria qualquer compromisso com a sacralidade ou com a primeira demanda desses objetos. Despidos de suas funções originárias, eles parecem ser reunidos a partir da técnica surrealista do cadavre esqui, ou seja, da mistura ou justaposição de partes de corpos diferentes, de contextos diferentes, para a aquisição de novos sentidos. As obras resultantes desse processo trazem um sentimento de nostalgia peremptória, de falsa fé no poder da memória em suspender ou preservar as coisas no tempo, imagens das quais também emergem fortes apelos ou pulsões sexuais, de vida e de morte. Farnese entende a memória como a ruína do corpo. Do conjunto das obras presentes na coleção, cito quatro em particular, O Anjo Anunciador, 1995, Angelus, 1966 a 1971, Maleta, 1981, e O Amor, 1980 a 1983. Em direção análoga à de Manuel Araújo e Farnese, preservando as suas diferenças, encontramos as peças de Conceição dos Bugres, 1914 a 1984, artista do Mato Grosso do Sul de origem indígena. O bugre é uma espécie de bicho ícone, contraposto aos bichos de lija, feito de madeira, que se repete inúmeras vezes, com algumas poucas variações. É uma figura antropomórfica, baseada no tipo indígena e negro, simbolizando a própria forma de manifestação da artista, de sua presença no mundo e seu poder de alterar pequenas coisas com pequenos gestos, assim como, às vezes, se oferece como um amuleto mágico para presentear pessoas que lhe eram mais chegadas. Não se trata de esculturas, mas de bugres, sem título, sem data. O nome conferido ao objeto o tipifica enquanto arte própria, da pessoa de Conceição, como uma espécie de mãe deles, e ao mesmo tempo, como um gênero extra-artístico, pois a sua circulação original era bem diversa da que se dá no meio ou circuito convencional das artes. É igualmente difícil tipificar dentro dos padrões convencionais de arte os objetos rituais, cetros, colunas e árvores de Mestre Didi, 1917 a 2013. Dele, há duas esculturas fundamentais no acervo. Enlinla, Pomba Mítica, de 1985, e Opa Nila Babá Igi, O Grande Cetro do Pai das Árvores, não datado. Mestre Didi se sagrou nos anos 1970 um alto sacerdote Odi Korikowe Olokotun, e sua prática religiosa de origem iorubana é diretamente refletida na produção de seus objetos e esculturas totêmicas. Segundo ele, os orixás do panteão da terra são os que nos alimentam e nos ajudam a manter a vida. Os meus trabalhos estão inspirados na natureza, na Mãe Terra Lama, representada pela orixá Nanã, patrona da agricultura. Rubem Valentim, 1922 a 1991, também tem sua obra pictórica e escultórica baseada no candomblé e na umbanda, sem título, sobretudo a partir da década de 1950, fazendo confluir a apresentação de signos e emblemas religiosos africanos com as premissas formais das artes de vertente construtiva, como Emanuel Araújo. Segundo o artista, minha linguagem plástico-visual signográfica está ligada aos valores míticos profundos de uma cultura afro-brasileira, mestiça, animista, fetichista. Com o peso da Bahia sobre mim, a cultura vivenciada, com o sangue negro nas veias, procuro transformar em linguagem visual o mundo encantado, mágico, provavelmente místico, que flui continuamente dentro de mim. Em chave oposta, mas na direção dos bichos de Lydia Clark, há o traje New Look, feito por Flávio de Carvalho, 1899 a 1973, apresentado em sua Experiência número 3, que nos permite entender a arte como uma prática performativa e um convite a uma experiência que deve ser partilhada coletivamente. No dia 18 de outubro de 1956, o pintor desfilou pelas ruas do centro de São Paulo vestindo um saiote com pregas, meia calça, blusa transparente e sandálias desenhados por ele para demonstrar um protótipo para a indumentária ideal de um homem que vive num país tropical, em lugar do tradicional terno, gravata e chapéu. Pelo menos esse era o seu pretexto. Provocador, Flávio de Carvalho buscava meios de insurgir propositalmente contra as normas e convenções sociais de seu tempo, e levava as suas experiências para além das linguagens artísticas tradicionais, como desenho, gravura e pintura. Em 1931, por exemplo, ele já realizara a Experiência número 2, uma ação que consistia em caminhar de chapéu no contrafluxo de uma procissão de Corpus Christi, ação na qual quase foi linchado pela turba de devotos. O traje da Experiência número 3 é uma peça fundamental no acervo e uma espécie de nexo nodal, assim como o bicho, para o diálogo com muitas outras obras, além de um item fundamental para a história da arte brasileira. Ela se liga, por exemplo, às túnicas, objetos e instalações, quarto 2003, de Nazaré Pacheco, que tem relação direta com a história de sua vida pessoal e com os diversos procedimentos cirúrgicos pelos quais teve de passar durante os primeiros 18 anos de sua vida. Nazaré colecionou durante muitos anos fotografias, radiografias, bulas, laudos, seringas, moldes de arcadas dentárias, mechas de cabelo, etc., que se tornariam, então, itens a serem utilizados em suas obras. De modo similar, a coleção guarda dois belíssimos desenhos em carvão de Anita Malfatti, 1889 a 1964, nu masculino e nu feminino. Ambos de 1915 a 1916, que também implicam diretamente a observação do corpo do outro e simultaneamente a reflexão sobre si mesma, sobre seu próprio corpo. Anita nasceu com um problema congênito no braço direito, sendo submetida, aos 3 anos de idade, a uma cirurgia corretiva na Itália. De fato, a artista sempre teve um complexo a respeito de sua aparência, algo que a influenciaria nos desenhos de modelo vivo, particularmente em seu período de estudos nos Estados Unidos, sob a orientação de Homer Boss, 1882 a 1956, que incentivava os estudantes a se expressarem livremente, buscando sempre nos corpos das figuras em pose a anatomia em ação, ou seja, a essência do movimento mesmo em corpos que permanecessem parados. Nesses desenhos, Anita consegue sublimar o trauma com sua própria aparência, levando a linha e os contornos das figuras a alcançar uma forma de êxtase. Embora muito distante de Anita enquanto proposta artística, Lenora de Barros tem uma produção que também parte do próprio corpo para nos fazer refletir sobre a origem da linguagem que, ao fim e ao cabo, é a matéria-prima para refletir sobre a noção de identidade. Suas fotografias documentando ações com partes de seu corpo, como o poema, 1979 a 2016, apontam para a possibilidade de encontro de um lugar em que o aparato sensorial excede os limites impostos pela linguagem. Segundo o filósofo Ludwig Wittgenstein, 1889 a 1951, tudo que pode ser dito claramente. Porém, para Lenora, essa afirmação deve ser relativizada. Há um campo nunca completamente alcançável pela linguagem, mas a arte talvez possa nos levar aos seus limites. O círculo se apresenta mais uma vez como uma ideia, e sem dúvida podemos dizê-lo e representá-lo, mas dificilmente poderemos dimensionar o que está além dele. Assim como em Farnese, o trabalho de Lenora guarda relações com o surrealismo histórico, porém, com intenções e resultados diferentes. Um ponto em comum, no entanto, é a fragmentação do corpo, seu desmembramento, evisceração e apresentação pelo avesso, assim como a exploração do erotismo, da violência e da sexualidade, que se torna mais impactante na arte contemporânea a partir da década de 1960, ainda que já se apresentasse como um fator fundamental de orientação estética desde o final do século XVIII. Com Marquês de Sade, 1740 a 1814, E. T. A. Hoffmann, 1776 a 1822, Conde de Lautremont, 1846 a 1870, Percy Shelley, 1792 a 1822, George Bataille, 1897 a 1962, etc. Em 2 desenhos de Ismael Neri, 1900 a 1934, Núcleo Vegetal, 1931, e A Mão Predatória 2, 1933, é clara a tentativa de expor o exterior e o interior do corpo simultaneamente, como se estivéssemos diante de um livro que pode ser aberto para revelar os seus segredos. Onde estaria a alma? Os desenhos de Neri dialogam, por sua vez, com os de Tunga, 1952 a 2016, sem título, 1980, e Baldes com Dois Dedais, 1997. Que representam um corpo feminino visto de cócoras, os longos cabelos lhe contornando em espiral, cujas pontas se convertem em cabeça de serpente. Ouroboros, o bicho que morde o próprio rabo, representando um contínuo início e fim, ou seja, a eternidade. A autorreferencialidade como critério para a discussão sobre gênero e direito ao corpo, talvez a última fronteira de liberdade para o ser humano, é tema das obras Dance With Me, 2018, Dance With Me to the End of Love, 2019, e As Marcas que Carreguei, 2014, de Elle Di Bernardini, artista ligada à dança e à performance cuja investigação, muito influenciada pelo pensamento do filósofo espanhol Pau Preciado, é pautada pela fluidez da sexualidade no mundo contemporâneo e voltada para as possibilidades de representação dos corpos, a partir do seu próprio, numa sociedade ainda muito violenta e conservadora. Algo semelhante, mas num contexto histórico muito diverso, no qual a homossexualidade era ainda severamente condenada pela sociedade e as pessoas infectadas com o vírus HIV eram estigmatizadas, se deu com Leo Nilsson, 1957 a 1993, sem título, 1981 e 1982, que produziu uma obra delicada e comovente, intimamente relacionada à sua história pessoal e à sua luta contra a doença, e fundamentada quase sempre num desenho frágil, autoral, muitas vezes complementado com tinta que se desdobrava também em costuras, colagens e objetos que exibem frases e palavras cifradas, como 1A, 1990. O corpo está ali evocado de uma maneira sutil e provisória. Em sua obra, há uma dimensão erótica, mas também religiosa, que a torna singularmente resistente a classificações e direcionamentos estritos. Evelyn Queiroz, ou Eve Queiroz, transita pelo grafite, ilustração, tatuagem e outras linguagens, com ênfase em ações que se configurem como street art. Nesta condição, de uma arte completamente avessa ao circuito tradicional, a artista também discute a sua identidade a partir da autorrepresentação, sem título, sem data, enquanto mulher negra, assim como da representação de outros corpos femininos, suas aflições, necessidades e direito à existência. Em contraste com essa posição, dado que se deve a uma posição romantizada, elitista e racista, muito comum aos estratos sociais privilegiados da sociedade brasileira, há na coleção um desenho preparatório de Tarsila do Amaral, 1886 a 1973, estudo de A Negra, 1923, que reflete uma tríade de falsos estereótipos, em que pese a importância dessa obra para a história da arte brasileira da primeira metade do século XX. A natureza da negritude e da mulher, além da identidade brasileira. Esta última, entendida como uma espécie de contrato social ou fruto de uma suposta democracia racial, como denominou Gilberto Freire, 1900 a 1987, que a todos nos irmanaria, tese limitada e ultrapassada na visão contemporânea. A figura tem uma face caricatural, olhos esguios inclinados e lábios grandes em expressão quase simiesca, exibindo-se em meio corpo, pernas e braços cruzados, com um seio volumoso que cai ao longo do torso. De suas costas, ao fundo, se ergue uma folha de bananeira. Certa vez, Tarsila se referiu a ela dizendo ser uma lembrança carinhosa da sua ama de leite, mas o seu principal interesse se deveu principalmente à exploração da figura do negro que estava em voga na arte europeia dos anos 1920. A artista se lembraria também das bonecas que fazia de capim em sua infância. Em alguns de seus desenhos, percebemos a clara intenção de pesquisar a arte dos povos originários brasileiros, como em Bonecas Indígenas, 1924, para talvez incorporá-la a seu trabalho enquanto temática. Outro artista importante nesse período também estava interessado nesse mesmo tema, principalmente aliando as formas rituais da dança e dos cultos indígenas antigos. Para Victor Brecheret, 1894 a 1955, Drama Marajoara, década de 1950, Animais, 1940, Soror Dolorosa, 1920, um novo caminho em contraste com a sua produção anterior, muito marcada pela Art Deco, se abria com essa possibilidade de apropriação, algo que está sendo, contudo, relativizado e criticado nos tempos atuais, quando os discursos pós-coloniais estão sendo adotados pelos descendentes dos povos originários diretamente afetados pela apropriação de seus costumes por pessoas não indígenas. Os brinquedos improvisados de Tarsila certamente contribuíram para as criações de seus bichos-papões, figuras folclóricas ou sonhadas, que contrastam definitivamente com os bichos de Lydia Clark. Em desenhos de 1925, como Bicho-Pássaro, Bicho-Barrigudo, Bicho Pernilongo e Saci e Três Estudos de Bichos, torna-se evidente o cruzamento entre as premissas do cubismo e surrealismo francês e da cultura popular brasileira, que, a partir do movimento pau-brasil de 1924, tanto interessou a Tarsila e a Oswald de Andrade, 1890 a 1954, seu marido naquele momento. O modo como Tarsila via a mulher negra é diametralmente oposto à posição da artista Sônia Gomes, Picaré, da série Raiz, 2018, natural do interior de Minas Gerais. De família humilde, filha de mãe negra e pai branco, Sônia viu na prática da costura e da composição com restos de tecido, linha, pedaços de pau, fotografias velhas e toda sorte de objetos abandonados a metáfora da possibilidade de urdir partes da sua própria memória, revivificando o culto à sua ancestralidade. Seus trabalhos, compostos de retalhos de tecido herdados ou doados, evocam culturas tradicionais de matriz afro-brasileira de modo afirmativo, tentando reconstruir sua história, assim como as histórias de outras mulheres, a partir daquilo que sobrou, quase sempre desprovido de valor material. A mulher que afasta a miséria e o sofrimento a partir das ações de fiar, cozer, bordar e costurar, conecta-se com os distantes mitos de Penélope, que nelas encontrou um ardil para ter o tempo a seu favor e afastar os homens que queriam possuí-la, e de Ariadne, que providenciou o novelo de lã para a fuga de seu amado Teseu e, portanto, para a construção de uma história sobre o preço do sacrifício feminino. A utilização de técnicas têxteis tradicionais aproxima a escultura de Sônia das obras de Alex Fleming. 1. 2006. Sem título, 2002. Em que silhuetas de caças de combate em madeira, uma referência à guerra e invasão do Iraque em 2003, são recobertas de tapetes persas. Nesses trabalhos, a padronagem toma o lugar da pintura, inspirada na pattern painting, presente em obras de anos anteriores. Ao cruzar os muitos sentidos contidos nas tapeçarias, que guardam muitas memórias afetivas, pois conectam-se ao ambiente da casa, do lar e do culto, com imagens de silhuetas de aviões de guerra, Alex faz com que o afeto e a violência se encontrem no mesmo objeto. O casulo ou cela como recurso para nos fazer pensar sobre a privação do próprio objeto artístico é o tema da instalação O Fim da Beleza, 1, de 2019, de Beto Chuafati, um artista que se utiliza do objet trouvé e de estratégias da arte conceitual e pós-conceitual para a proposição de suas obras. Em outra direção, talvez mais próxima do sentido de relicário de Farnese, Brígida Baltar, 1959 a 2022, criou Venho do Mar, 2017, uma pequena caixa de madeira e vidro que guarda uma escultura em bronze moldada a partir de uma grande concha marinha. Às vezes, o receptáculo é pensado como um espaço misterioso e de clima opressivo, no qual a iluminação, a luz, em vez de revelar, nos conduz a ilusões e fantasmagorias diversas que aludem ao inconsciente. Louis Bourgeois, 1911 a 2010, dizia que é um privilégio para o artista estar em contato com o seu inconsciente. Isso se dá na obra Leviano 4, 2019, de Laura Lima, artista que transita por diferentes linguagens e meios, explorando o campo das certezas e incertezas a propósito das imagens que vemos e experimentamos. A ideia de um receptáculo para o desenvolvimento embrionário de seres orgânicos, humanos ou não, está presente quase o tempo todo em pinturas de Flávio Chiró, como em Os Imortais, 1984 a 1985, cuja superfície da tela está dividida em 6 pequenas células, dentro das quais cabeças estranhas emergem de um claro escuro sombrio, pintado em ocre grisalho, e permanecem estranhas. Não se sabe se são humanas ou de animais, ao nosso olhar. A divisão do campo em subcampos menores, como na pintura de Chiró, nas quais é possível ver os desdobramentos de um mesmo assunto, algo que implica uma espécie de controle da imagem, quase um panóptico, amplifica-se e se refina na fotografia Vieira da Silva II, 2000 a 2018, de Miguel Rio Branco, que mantém, no entanto, a mesma atmosfera de mistério, de acesso a algum lugar desconhecido no imaginário a partir de cenas comuns, do calçamento, por exemplo. Se nessas obras as imagens se desenvolvem dentro de nichos, há outro agrupamento dentro da coleção no qual o próprio nicho ou casulo se torna o ponto estruturante. Por exemplo, na armadura de hastes de madeira dispostas em largas treliças, a encapsular o vazio da figura de um homem, na escultura Masculino, 1992, de Luiz Hermano. Estruturas fálicas feitas de materiais diversos, erguendo-se como pequenos totens, com chifres e braços que se estendem das laterais, formam a base da escultura obsessiva de Gervani de Paula, sem título, 2016. O totem, como objeto que também alude ao fálico e, simultaneamente, à ficção de ritos afro-brasileiros, foi o tema de inúmeros trabalhos de Mário Cravo Júnior, 1923 a 2018, como Orbital Lunar, 2005. A sugestão de algo prestes a surgir se encontra em alguns dos objetos escultóricos de Francisco Klinger Carvalho, como Formas Navegatórias, 2018. Há também a sugestão do oco como a demarcação de um vazio cuja memória foi crestada pelo fogo, em geral provocado por interesses financeiros e pela devastação que leva junto consigo as vidas dos seres que viviam e nutriam um determinado lugar. Este é o tema da obra de Franz Kreidberg, 1921 a 2017, sem título, 1970, que tem o valor de denúncia contra a destruição do nosso meio ambiente, seja pela recolha de restos de raízes, tubérculos e de tudo que sobrou das coivaras, seja nas estruturas de troncos e cascas vazias e despojadas de seus lugares de origem. De alguma forma, a maternidade evocada nos trabalhos de Sônia Gomes vê-se aqui também representada como força telúrica, imensa, cotidianamente ameaçada, degradada ou destruída. De modo semelhante, a demonstrar uma relação particular apenas pela alusão a algum sentido oculto, de natureza privada, como se estivéssemos diante de um segredo de alcova, mas visto a partir de um olhar exclusivamente masculino, por certo, se desenvolve o tema de uma pintura emblemática do ituano Almeida Júnior, 1850-1899, intitulada de O Descanso da Modelo, 1882. Almeida Júnior, Descanso da Modelo, 1882. Óleo sobre tela, 51x64 cm. Detalhe. Pintura horizontal com traços realistas. Em um ambiente interno, estão um pintor e uma modelo que se olham sorrindo. Os dois têm pele clara. O pintor está sentado à frente de uma tela que está em um cavalete. Tem barba longa. Usa boina, casaco e calça pretos e sapatos marrons com meias brancas. A modelo está sentada em um banquinho, seminua, tocando piano. Ela tem cabelos pretos e curtos, na altura da nuca. Usa apenas uma calça de pano listrada em vermelho, branco e verde, deixando as costas expostas. No banquinho há um pano amarelo que se arrasta até o chão. Em cima do piano há um alaúde. À direita, um vaso com plantas. No chão, um tapete bege com detalhes em vermelho e verde. Na parede, há objetos decorativos, como lanças e pratarias. A mulher nua, de costas para o espectador, toca o piano enquanto o pintor se recosta num canto da tela ao fundo, permitindo uma visão obscena, ou seja, um flagrante não posado, embora toda a composição tenha sido inteiramente planejada, de uma situação corriqueira, mais particular, pois representa um momento restrito ao ateliê do artista. De certo modo, apesar de o corpo desnudado da mulher ocupar o centro da composição, é do próprio artista, de seu poder em retratar a beleza, eternizando-a como arte, como no conto de Balzac, a obra-prima ignorada, de 1831, de que trata o quadro. Ele se converteria, portanto, sob esse prisma, numa espécie de autorretrato, ou de autodeclaração do artista. A pintura de Almeida Júnior conecta-se ao privilégio, ou ao poder do olhar dos homens, de construir uma visão sobre si mesmo e sobre os outros, algo que se inicia na arte acadêmica desde, pelo menos, o século XVII, mas ultrapassa a fronteira da modernidade, como se pode depreender do olhar categórico presente nos autorretratos e retratos de Geraldo de Barros, 1923 a 1998, como autorretrato, 1947 a 1995, autorretrato, 1949 a 1945, autorretrato, 1949 a 2007, e Thalassa Thalassa, homenagem a E. Pound, 1949 a 2000. Nessa mesma chave, podemos citar, dentro da coleção, os retratos pintados por Lazar Segal, 1889 a 1957, retrato de Esther Bessel, 1925, Ernesto de Fiore, 1884 a 1945, moça de braços cruzados, sem data. Alberto da Veiga Guinhar, 1896 a 1962, Menino, 1959, Menino, 1959, Além das Obras, Thomas Whitburning's Car, 1994, Akira, 1992, e Lua com Ovo, 1992, de Mário Cravo Neto, 1947 a 2009. Retrato de Fabiana, 1970, de Valdemar Cordeiro, 1925 a 1973. Emanuele, 2006 a 2011, de Pedro Davi. Sem título, sem data, de Flávio Beautyman. Tóquio, 2019, de Daniel Lanes. Luísa Brunet, 2008, de Ricardo Fasanello, 1930 a 1993. Niemeyer, 2000, de Luiz Garrido. Che Guevara, sem data, de Nathan Sawaia. Busto de Dom Pedro I, 1826, de Mark Ferris, 1843 a 1923. E Francesco Bernaglia, Dom Pedro I, 2017. E reprodução da pintura Nobre Veneziano, de Veronese, 2017, de André Penteado. Este último, curiosamente, reproduz outras obras de arte, principalmente antigas, por meio da fotografia, questionando-as quanto à sua capacidade, enquanto cópias, de suscitar as mesmas questões e potências dos originais. As mulheres também se utilizam de retratos e autorretratos para expressar a condição feminina, e quase sempre isso se dá igualmente num ambiente fechado, íntimo, mas entendido como um lugar, ao contrário de um locus de poder e de controle, onde possam exercer seu direito à liberdade, à afirmação de sua existência e que lhes permita expressar seus pensamentos e ideias. De Ana Maria Maiolino, temos os autorretratos em que a artista explora o seu próprio corpo a partir de ações que remetem ao exercício de construção de uma narrativa que se metaforiza como um tecido ou o fio da meada envolvendo seu rosto ou sendo mordido por sua boca, como a alegorizar a invocação do direito a ter a sua própria voz. Outras vezes, a artista alude ao impedimento de ter sua própria voz ou mesmo de falar, assim como a violência que faz com que, numa sociedade machista, as mulheres sejam forçadas ao silêncio. Por isso a tesoura em ato de cortar a língua em É o que Sobra, 1974. Adriana Duque produz imagens de si, vestindo trajes luxuosos que remetem à época vitoriana ou ainda mais remotas, Maria 24, 2014, Janela 2017, em ambientes nos quais a luz e a cor são completamente controladas a fim de se obter um efeito de atemporalidade. A artista discute o papel de princesa ou de rainha conferido às mulheres a fim de mantê-las distantes, num estado de eterna suspensão do mundo real. Luiz Almeida, por sua vez, se utiliza da xilogravura, uma técnica direta e rudimentar de sulcar a madeira e posteriormente imprimi-la, para representar corpos de mulheres segurando instrumentos e armas em escala real, como em Regina, 2016, Kimi, 2017 e Shotgun, 2015. A instalação Se Vende, 2008, de Carmela Gross, é capaz de energizar todo o espaço contido à sua volta, que tende a ser inundado com a luz vermelha dos letreiros em neon, dando a ver a condição materialista da vida sob o capitalismo, que transforma tudo em mercadoria dotada de valor, ao mesmo tempo que permite pensar o corpo da arte operando num campo de imanência constante, em que as trocas se dão no plano sensível, único terreno seguro para a preservação do que ainda se possa considerar humano. Há um sentido político presente em sua obra, assim como na de Ana Maria Maiolino. Ambas são artistas que emergiram nos anos 1960, na época da ditadura militar brasileira, criando trabalhos que discutem a perseguição e os limites às liberdades individuais. Outra artista da coleção, Greta Sarfati, usou em Body Works 14, Trabalhos do Corpo 14, 1977, imagens de fragmentos do próprio corpo em fotografias cruas, com quase nenhum apelo estético ou de culto à beleza, para indagar os limites da expressão individual de ser e de agir, nos anos mais duros da ditadura. Às vezes, o espaço reservado à criação naqueles anos, entrincheirado pelo medo da repressão, fez com que a célula ou o claustro se convertesse em objeto de uso comum, cotidiano, como no estojo de lata de marmita produzido por Carlos Zílio, Lute, Marmita, 1967. Outras vezes, o recurso à alegoria, um tipo de mensagem indireta contida na imagem, para escapar à censura naqueles anos, serviu para ressignificar a pintura figurativa. Por exemplo, na obra Campo de Batalha 9, 1973, de Antônio Henrique Amaral, 1935 a 2015, com as célebres bananas amarradas, cortadas ou transpassadas enquanto metáfora para um país vivendo sob tortura. Um dos mais emblemáticos trabalhos da coleção com sentido político é Ar, 1967 a 2003, de Rubens Gertmann, 1942 a 2008, que clama, em letras agigantadas, por ar tanto em sentido literal quanto metafórico. De Rubens também integra a coleção a pintura Diálogo Impossível, sem data. Em outra chave, na esteira das experiências construtivas da arte neoconcretista, Amílcar de Castro, com Sem Título, década de 1980, cortava, dobrava e punha de pé, através de ações muito simples ou de desenhos delicados no espaço, chapas de aço muito pesadas e oxidadas naturalmente, demonstrando que a arte pode superar com leveza e elegância a resistência e a brutalidade, sempre que estas se lhe apresentem. A pesquisa sobre formas recortando o espaço, mesmo quando se parte de motivos triviais, foi uma busca recorrente dos fotógrafos reunidos em torno do Foto Cine Clube Bandeirante, 1939, de São Paulo, cuja origem tem relação com o cinema de René Clair, 1898 a 1981, Dziga Vertov, 1896 a 1954, e Sergei Eisenstein, 1898 a 1948, entre outros. No Brasil, é preciso lembrar do filme Limite, 1931, de Mário Peixoto, 1908 a 1992, referência para os fotocineclubistas. Dialogam com a obra de Amílcar de Castro, na coleção, as fotografias Homenagem ao Soldado, 1960, de Eduardo Salvatore, 1914 a 2006, além de Ministério em Construção, Brasília, 1958 a 1960, e Congresso Nacional em Construção, 1958 a 1960, de Marcel Guterreau, 1910 a 1996. A construção de Brasília, entre 1957 e 1960, foi uma experiência marcante para a cultura brasileira como um todo, uma vez que resvalou para outros campos e linguagens além da arquitetura. O modo como a cidade foi pensada do zero, a ocupar o platô central do que viria a ser a futura capital do país, erguendo-se e recortando horizontal e verticalmente o espaço designado para ela, esteve em diálogo frequente com as premissas do modernismo do início do século XX de ver o futuro a partir de uma tábula rasa, bem como com a realidade do recente desenvolvimento urbano e industrial do Brasil a partir de meados dos anos 1950, além de se dar pari passo à emergência das vertentes construtivas nas artes plásticas brasileiras, que influenciaram a trajetória artística de Ligia Clark. Um artista como Leon Ferrari, 1920 a 2013, argentino formado em engenharia e radicado no Brasil entre 1976 e 1983, em decorrência da ditadura militar argentina, 1976 a 1983, produziu obras como Berimbau, 1979 e 2018, estruturas verticais com arames e hastes de ferro ou aço, que permitem um atravessamento pelo olhar, embora o que se veja ao fundo seja contaminado por elas. É uma espécie de intervenção simples, como a buscada na arquitetura de Lúcio Costa, 1902 a 1998, e Oscar Niemeyer, 1907 a 2012, que, no entanto, altera sutilmente a nossa capacidade de ver, nos mover e nos relacionar com o espaço que habitamos. Às vezes, a obra de arte tridimensional, que tem uma forte presença na coleção do Fama Museu, nos impele a explorar outros sentidos além da visão. Na obra Senzala, 2011 a 2017, de José Rezende, a gravidade, que em geral é uma força que tende a ser dissimulada na arquitetura, apresenta-se como um dos componentes principais do trabalho, na medida em que altera o comportamento dos materiais empregados, que podem ser percebidos como partes de corpos análogos ao nosso próprio corpo. Em seu trabalho, elementos de densidades e estados diversos, sólidos, líquidos, mistos, resinosos, não encontram uma conclusão definitiva que resista incólume ao tempo. Sonho antigo dos escultores. Mas contam com uma contínua transformação e mudança, do mesmo modo que qualquer outra coisa existente, seja um organismo vivo ou não. Ainda assim, cada peça é capaz de manter o seu caráter, desenho ou intenção, que também se transforma, aos quais foi originalmente designada. A alusão ao corpo, a partir do uso de elementos orgânicos e inorgânicos, é o motivo da obra instigante de Ângelo Venosa, 1954 a 2022, como Em Sem Título, 1993. Pode-se dizer que é como dar vida a um outro corpo, não humano, mas que é capaz de respirar, sentir e morder, completamente independente do criador e avesso ao contato, ao menos com outros indivíduos de sua própria espécie. Os seres criados pelo escultor permanecem alheios à posse e compreensão humanas, mesmo quando se apresentam como despojos, ossadas ou vestígios do que poderiam ter sido. Nenhum olhar ou curiosidade, ainda que dotada de alguma cientificidade de viés biológico, botânico ou zoológico, pode abri-los ao pleno entendimento, e é apenas por meio dessa irredutibilidade, existente nos seres que cria, que o artista pode alcançar a sua liberdade. O espaço pode também ser o lugar para se imaginar situações imprevistas, cenas que mantêm algum vínculo com o surrealismo, não enquanto estilo ou história, mas como estratégia de espetacularização, quase como se o intuito fosse criar um roteiro de cinema. Aliás, a cena do transporte de um navio pelo meio da floresta amazônica no filme Fitzcarraldo, 1982, de Werner Herzog, teve um forte impacto no imaginário de José Espanhol. Chams Quam Cash, 2016, convoca todos os sentidos do espectador, incluindo os sons da água a partir do uso de onomatopeias, que dão título à obra, para converter o espaço, originalmente o octógono da Pinacoteca de São Paulo, num mar agitado por palafitas de bambu, sob o qual dois barcos de madeira parecem oscilar, mesmo imóveis. Há, entre outros sentidos possíveis, um sentido político nessa obra, pois se refere indiretamente ao drama das centenas de vítimas, os imigrantes em todo o mundo que fogem da guerra e da fome tentando atravessar os mares. Num sentido semelhante, mas com resultado distinto, temos o trabalho Pássaro, 2015 a 2018, de Laura Lima e Zé Carlos Garcia, no qual o corpo gigante de um pássaro negro está estatelado no chão, com algumas de suas penas soltas ao redor. A obra parece compor uma espécie de roteirização de uma cena ou evento. A crença no poder transformador da arte, mesmo que transitório, ocupou a produção de Mira Shandell, 1919 a 1980, caderno, década de 1970, Canto dos Jovens, parte 4, 1963, na qual o silêncio e o poder de contemplação, mais potente que o da leitura, voltam a ressignificar o encontro do espectador com o mistério. Mira sempre aspirou a algo de metafísico, embora, agnóstica como era, isso nunca tenha representado abandonar o campo estrito da materialidade e da imanência ofertado pela arte que realizou, seja ela na forma de desenho, pintura, colagem, objeto ou instalação. Uma crença semelhante se encontra no trabalho de Oswaldo Gueldi, 1895 a 1961, Luar, 1969, Tarde, 1954, O Ladrão, sem data, Chuva, 1957, Abandono, sem data. Artista solitário, avesso a modismos, que encontrou o seu caminho a partir da adaptação do simbolismo sombrio de Alfred Kubin, 1877 a 1959, artista austríaco que tanto admirou e com quem se correspondeu durante muitos anos, dotando suas obras de uma melancolia dos trópicos. Em seus trabalhos também há um interesse pelo metafísico, pelo outro lado, a partir das coisas comuns, das ruas solitárias de subúrbios de um Rio de Janeiro resiliente a mudanças, ao progresso urbano, do mercado de peixe, do porto e da lida diária dos pescadores, de andarilhos e vagabundos, de madrugadas nas quais se pode sentir o cheiro da maresia misturado ao aroma de laranjeiras e mangueiras nos quintais de antigos casarios. Em algumas de suas xilogravuras coloridas dos anos 1960, Gueldi se utiliza das cenas suburbanas apenas como fundo para mostrar, no primeiro plano, cabeças ou restos de peixes que fitam diretamente o observador. A composição é simples, rústica, com poucas cores sólidas e com variações de intensidade dadas pela pressão da mão do artista ao imprimir as gravuras. Em certo sentido, há nessas composições o mesmo tipo de estranhamento que encontramos em algumas obras de Farnese, como Grécia, 1980. A obra de Gueldi dialoga, enquanto assunto e atmosfera, com as de outros artistas presentes na coleção. Por exemplo, com as fotografias Fugindo do Furacão, sem data, de Miguel Felipe Taranto, Invernal, 1942, e Visão Paulista, 1943, de Gaspar Gasparian, 1899 a 1966, e Parque Dom Pedro, 1949, Jornais, 1950, e A Procura de Emprego, 1948, de Germán Lorca, 1922 a 2021. Assim como com as pinturas Casa Azul, 1977, Noite Chuvosa, 1979, Lusco-Fusco, 1990, Sem Título, 1951 e Sem Título, 1979, de Amadeu Luciano Lorenzato, 1900 a 1995. Apesar de ter frequentado uma academia de arte em Vicenza, na Itália, Lorenzato, filho de imigrantes italianos, trabalhou como pintor de paredes, ajudante de empreiteiro e operário na construção civil antes de se dedicar à pintura artística, a partir de 1956. A aparente simplicidade de suas obras se deve à sua apreciação pela pintura italiana do Novecento, a pintura metafísica de Giorgio di Chirico, 1888 a 1978, por exemplo, e europeia do pós-guerra. Suas obras demonstram uma ênfase na síntese formal e cromática, delimitação do tema, mínimo detalhamento e a busca por efeitos expressivos na fatura pictórica, gesto do pincel ou produção de superfícies texturizadas. Uma síntese semelhante se dá na obra de Djanira da Mota e Silva, 1919 a 1979, Retrato de Milton da Costa, 1940, Trabalhador de Cal, 1975, com um refinamento, no entanto, muito maior, na qual a simplificação geométrica das figuras no primeiro plano acompanha as divisões de cores rebatidas nos planos posteriores. No mesmo círculo de Djanira, podemos também citar, dentro da coleção, a pintura Composição Geométrica, 1956, de Milton da Costa, 1915 a 1988, com a composição equilibrada entre tons de azul e gris que tende a uma abstração rigorosamente geométrica, mas que alude a estruturas arquitetônicas, tais como janelas, portas ou muros, criando uma atmosfera que também está em confluência com a pintura metafísica. A pintura rudimentar de Lorenzato guarda uma relação, embora distante, com as texturas e simulações de paredes azulejadas de Adriana Varejão, Ruína de Charque, Porto, 2002, que simulam vísceras se espremendo em fragmentos da arquitetura colonial brasileira. A artista supostamente baseia seu trabalho na ficção de uma história da arte, colonizadora por excelência, e entende o barroco como uma produção estilística real e histórica, e não como uma hipótese desenvolvida por tal historiografia contra a qual se insurge, a fim de declarar a necessidade de uma reparação. Há uma intenção política subjacente em seu trabalho, mas ela se dá apenas enquanto espetacularização de algum estilo, o neobarroco, que serve como um álibi para a abertura de novos caminhos comerciais para a arte do sul global, dentro do circuito internacional da arte contemporânea, cujos mercados são predominantes no hemisfério norte. A ficção em torno da existência de um estilo barroco brasileiro ligado à exploração colonial, à fé e à possibilidade de resistência contra o colonialismo tem outros episódios dentro da coleção. Por exemplo, ela está representada numa peça escultórica atribuída a Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, 1730 a 1814, Nossa Senhora das Dores, sem data, que traz a estrutura de uma imagem religiosa despida de suas vestes sacramentais, seus atributos mais identificáveis. Aquilo que se sabe sobre a vida de Aleijadinho se deve a uma peça literária publicada na metade do século XIX por Rodrigo José Ferreira Bretas, 1815 a 1866. Os demais dados biográficos são conjecturas e análises feitas com base em metodologias passíveis de equívocos, como as análises estilísticas de composições secundárias, método Morelli. Mas o fato de essa imagem não se encontrar mais em seu lugar de origem, um altar ou nicho auxiliar de uma igreja, a seculariza, ou seja, a torna um objeto desvinculado de sua função original de culto, ou como diria o filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 a 1831, lhe confere apenas o valor de obra de arte dentro da coleção. Carlos Melo utiliza em trabalhos como Barro Oco, 2018, Ossos Verdadeiros, quase sempre de boi, para lembrar ou aludir à violência de nosso passado colonial. Afinal, igrejas, monumentos e palácios, que constituem a base da arquitetura brasileira, foram erguidos às custas de muitas vidas de indígenas e negros escravizados. Esse passado sombrio de violência e discriminação contra as pessoas mais vulneráveis em nossa sociedade repete-se cotidianamente em nossas cidades. Nuno Ramos, um dos expoentes da geração 80, produziu no início dos anos 1990 uma das obras mais contundentes de sua carreira, por meio de paralelepípedos, breu, folhas de ouro, cera, parafina, vidro soprado e fumaça. A Instalação 111, 1992, referencia o massacre de 111 detentos do antigo sistema prisional do Carandiru, em São Paulo. Mais uma vez, num trabalho que tem o peso da lembrança de seres humanos destroçados por tiros e mordidas de cães policiais e a leveza de uma narrativa que converge para a poesia, o caráter metafísico da arte emerge, porém, distante de qualquer experiência transcendental. Ao contrário, a única possibilidade de redenção se oferece aqui e agora, mas a arte pode se oferecer como um portal, enquanto uma metáfora para a transformação. Nesse sentido, Tunga realizou Ver Lá Voar o Mid 2, 2013, parte da instalação Afinidades Eletivas, tendo no seu centro um pórtico de aço com ímãs, quartzo e vidro, de cuja base se desenrola um desenho que serpenteia no chão, feito também com feixes e barras de aço, contendo um pequeno jardim de vidro e cristais de rocha. O pórtico, segundo o artista, poderia também ser rodeado por um jardim ou por uma paisagem. As medidas internas do portal têm relação com as medidas dos cepos utilizados nas obras manifestos, tornando-se assim um o contorno do outro. Há o predomínio das cores branco e preto, como a lembrar a dualidade a qual estamos sujeitos o tempo todo. Todo mundo tem dois lados. No trabalho de Tunga, uma obra emerge ou contribui para a formação de outra, porque tudo, enfim, está ligado a tudo. A impossibilidade de acesso espiritual, qualquer que seja a religião do artista, a sua sátira, na verdade, se encontra no trabalho A Descala 4A1A, 2002, de Cildo Meirelles, em que o artista constrói duas representações de uma escada, como se fossem vistas de frente e de cima simultaneamente. Feitas em aço, elas remetem ao ato de decompor e recombinar um objeto, aludindo ao cubismo e ao trabalho de definição conceitual de Joseph Kossuth. Como a comentar também a famosa escada de Wittgenstein, metonímia do conhecimento, e da qual você deve se livrar após o uso, as escadas de Cildo não servem para nada a não ser para nos fazer refletir sobre elas no plano em que nos encontramos agora, e não num suposto plano metafísico. Nos anos 1970, Cildo montou uma escada de 4 metros de altura no Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg, com uma plataforma no seu topo, onde colocou uma cadeira e uma mesa. Depois, em Siena, na Itália, em 2002, o artista montou a instalação Viagem ao Centro do Céu e da Terra, outra escada, maior, com 40 metros de altura, suspensa por cabos de aço. A escada que pertence à coleção Foma Museu faz parte do conjunto Descalas, constituído por 16 escadas menores, com 3 metros de altura, apresentado numa exposição realizada em 2003 na Galeria Luiza Estrina, em São Paulo. A ironia aplicada à metalinguagem é a marca por excelência da obra de Nelson Lanier, 1932 a 2020, Futebol, 2001. Desde que apresentou um porco empalhado dentro de um engradado de madeira, no 4º Salão de Arte Moderna de Brasília, 1967, pedindo logo depois ao júri explicações e justificativas públicas para o seu aceite, Lanier desenvolveu uma obra permeada por uma crítica ácida, seja em relação às demandas e comportamentos do próprio sistema de arte, seja pelo cenário político circundante. O artista expôs, em 1974, a série Rebelião dos Animais como uma crítica direta à ditadura, por exemplo. Desde então, ele utiliza uma mistura de estratégias na sua produção, reunindo a serialização cínica de um Andy Warhol, cuja referência ele não fazia questão de ocultar, com a apropriação de coisas e objetos comuns para, em seguida, ressignificá-los, alterando seu contexto de apresentação, assim como Marcel Duchamp, 1887 a 1968. Regina Silveira, Dobra 6, 2000, Umbral, 2011, se notabilizou nos anos 1980 com séries de sombras e anamorfoses feitas também a partir de objetos comuns, como comentários sobre o cenário da arte pós-conceitual e o retorno da pintura, segundo ela, embrutecida e feita com base em uma mentalidade retrógrada. Gradualmente, a artista foi desenvolvendo projetos especiais adaptados a espaços específicos. Em Regina Silveira e Nelson Lerner, a possibilidade de entender a arte como um campo de possibilidades finitas e humanas, sem quaisquer aberturas para outro plano transcendental ou metafísico, implica a compreensão das justificativas que permitiram a uma geração de artistas se manter numa postura interrogativa, seja em relação aos limites e cruzamentos entre as linguagens, seja em relação à desconfiança da capacidade da arte em mudar a natureza dos homens, os seus autoritarismos, injustiças e crimes. Restou-lhes o sarcasmo elaborado e a abolição, acima de tudo, de qualquer mito romântico. No final dos anos 1950, pouco antes de participar da criação do grupo neoconcretista com Ferreira Goulart, 1930 a 2016, Lydia Clark e outros artistas, Eli Waite Sica, 1937 a 1980, registrou em seu diário que toda a arte tende ao metafísico. Ele queria dizer com isso que o artista deveria seguir um caminho semelhante, quanto à pesquisa das formas e das cores, ao de Pierre Mondrian, 1872 a 1944, entendendo igualmente que a concepção de tempo cronológico, aquele medido pelos relógios, não é suficiente nem adequada para o artista. Em seu lugar, Hélio convocava-nos a experimentar o tempo bergsoniano, o tempo enquanto duração. De modo geral, as gerações que se seguiram se preocuparam pouco com a descoberta desse outro tempo. Mas houve aqui e ali experiências que permitiram aos artistas, como já referido, retornar a um campo metafísico, ainda que desprovido de intencionalidade religiosa. Nas monotípias pinturas de Daniel Senise, como Hermitage, 2016, é possível perceber a tentativa de junção de dois mundos, o do pós-conceitualismo, dos anos 1970, com a prática da arte em comentar a si mesma, ou os seus lugares de exposição, de culto, e o da arte como um campo ainda possível para a contemplação. Nas imagens de salas de grandes museus do mundo, não se vê nada além do próprio espaço encapsulado. A pintura, que não é pintura, pois não se faz com tintas, mas recortes colados de tecido e madeira, ajuda a construir, com ironia, a memória de sua própria ausência. É como se a arte, que historicamente esteve presente nesses lugares, agora declarasse silenciosamente: "Você foi para mim apenas um refúgio momentâneo, mas agora não passa de uma lembrança de uma das casas que um dia habitei. Então, para onde eu vou? Onde estarei?" Amber Chamber, 2006. Latão. Tela de latão. Tela de aço. Resina epox. Alumínio fundido. Cabo de aço. Material elétrico e biombo. 360 por 250 por 220 centímetros. Foto vertical de uma instalação sobre um piso cinca e à frente de uma parede branca e de uma divisão entre cômodos, sem porta. Os objetos estão dispostos juntos, agrupados. O biombo bege atrás, o cabo de aço dourado logo à frente e os outros objetos encaixados entre eles. A tela, semelhante a um tecido vazado, é preta e está pendurada no cabo de aço. Antônio Hélio Cabral, O Inominável, AB, 2007, Gesso e Metal, 150 por 105 por 43 centímetros. Foto vertical de uma escultura branca. Tem a forma semelhante à de uma árvore com tronco bifurcado, com uma cabeça humana em cada extremidade. As cabeças têm pouca definição, com apenas a forma básica reconhecível. Na cabeça da direita, é possível ver os olhos e uma boca semiaberta. Candro, sem título, da série Wittgenstein, 2020. Olhos sobre tela, 60 por 50 centímetros, pintura vertical. Retrato de um homem que aparece do peito para cima. Os traços têm um aspecto rústico, borrado, e os tons de marrom são predominantes no fundo e no rosto. Os cabelos são curtos e pretos, e a roupa é cinza. O homem tem a boca semiaberta. Cronologia da coleção Fama Museu, por Tatiana Gonçalves. Introdução. Museu, o templo do colecionador. Uma coleção deve ter a força libertária da arte. Assim define o artista paulistano Nuno Ramos o colecionismo. Segundo ele, essa prática deve ser uma iniciativa independente, a partir de um ritmo orgânico. Para além de posicioná-la como resultado de um prazer, resgatar essa frase para tratar da coleção Marcos Amaro tem o objetivo de ressaltar uma crença particular na potência da arte e sua condição inerente de transmitir beleza e amor pela condição humana, ao questionar realidades, despertar emoções e dar voz à individualidade do artista. Assim, é possível dizer que a coleção Marcos Amaro nasceu e cresceu na toada de seu idealizador, que soube, sim, aproveitar as oportunidades do mercado, mas, sobretudo, ser fiel aos seus anseios particulares de realizar uma instituição cultural no coração de Itu, no interior de São Paulo, a Fábrica de Arte Marcos Amaro, Fama Museu. A coleção cresceu para que existisse o Fama Museu, ao passo que o Fama Museu vive para dar vida à coleção. O motor dessa engrenagem, contudo, opera em torno da tríade Marcos Amaro artista, Marcos Amaro empresário e Marcos Amaro colecionador. Da sua primeira obra, Um Cândido Portinari, 1903 a 1962, adquirido em 2009, veio o artista visual, com suas dúvidas e anseios, e logo a criação da Fundação Marcos Amaro, FMA, em 2012, que propiciou um mergulho sem volta nesse universo viciante. O que vemos hoje é uma coleção que passa de 3 mil obras de arte, um espaço cultural histórico e tombado de 25 mil metros quadrados, hoje batizado de Centro Cultural São Pedro, que abriga dois museus, Fama Museu e Asas de um Sonho, e infinitas possibilidades a partir das conexões entre eles. Tão inesgotáveis que, para a construção deste texto, optou-se pela metodologia da exclusão, que permitiu abordar somente os fatos pertinentes às coleções Marcos Amaro e Fama Museu, que aqui vamos tratar como uma única coleção. Isso inclui, essencialmente, o Fama Museu e seu mecanismo museístico, que integra uma programação viva, expositiva e educativa, editais de incentivo artístico, 5 salas expositivas, uma reserva técnica, uma biblioteca e um jardim-museu. Desde 2016, o espaço já recebeu cerca de 100 mil visitantes, uma média de 12.500 mil visitantes por ano. Embora não seja possível mencionar todas as obras da coleção neste audiolivro, até o momento são 234 esculturas, 613 pinturas, 223 fotografias e cerca de 700 trabalhos de Marcos Amaro, entre outros. Sendo assim, os trabalhos e artistas apresentados aqui foram escolhidos pura e simplesmente por terem feito parte, em algum momento, do programa da instituição, da mesma forma que os eventos foram mencionados por atribuírem algum impacto na construção da coleção Marcos Amaro. Sem qualquer julgamento de importância, sabemos que todos os trabalhos desse acervo não apenas compõem uma narrativa que dá conta da história da arte brasileira, estabelecendo uma linha do tempo que vai do barroco, do século XVII, à arte digital e seus metaversos, dos nomes canonizados aos emergentes, da pintura ao NFT, além de possibilitar compreender o perfil e a forma de trabalho de seu idealizador, Marcos Amaro. Para compreender o universo das coleções, deve-se entender os colecionadores não apenas como o indivíduo que inventa a coleção, mesmo porque os objetos que formam uma coleção precisam ser escolhidos, classificados e possuídos. Nesse caso particular, entende-se que um possibilita compreender o outro. O cargo de um diretor cultural não é simplesmente administrar e organizar um acervo. Trata-se de uma função muito mais ampla e complexa, que envolve a consciência, a noção, o dever e a responsabilidade. Isso significa, em primeiro lugar, administrar com zelo tudo aquilo que, de certa forma, chegou até mim. Sobretudo, pela responsabilidade cultural de preservar, cultivar e dignificar o que resta para a história da humanidade. Um museu de arte e um museu de aviação são partes da memória da cultura brasileira que me foram confiadas. E é com gosto e predileção pela história e pela cultura desses dois campos que assumo essa responsabilidade. Marcos Adolfo Amaro, 2024. 2009. A obra Menino com Carneiro, 1954, de Cândido Portinari, deu início à coleção Marcos Amaro. Foi adquirida através do leiloeiro James Acácio Lisboa. como uma celebração pelo nascimento do primeiro filho de Marcos Amaro, Pedro. Entre 1953 e 1954, Portinari realizou uma série de estudos e pinturas a partir desses dois elementos, o menino e o carneiro. Em entrevista, Lisboa relembra a ocasião. Lembro-me como se fosse hoje. Ele pediu para ver a obra ao vivo e, na manhã seguinte, levei-a até seu apartamento. Marcos, ainda de pijama, recebeu-me rapidamente e depois negociamos a aquisição por telefone. Foi uma conversa breve, mas decisiva. Poucas semanas depois, Pedro veio ao mundo e a semente de uma coleção impressionante foi plantada. Essa obra não faz mais parte da coleção, mas outros Portinaris compõem a coleção atualmente, já adquiridos via Fundação Marcos Amaro, FMA. Como Roda Infantil, 1932, Retrato de Castro Alves, 1937, e Retrato de Adalgisa Neri, 1937. Um ano antes, em 2008, Marcos Amaro iniciava seus estudos em filosofia, como ele mesmo conta, inspirado pelo professor Donizete Soares e impactado pelo curso, sentiu o impulso de produzir arte. Acho que a filosofia não deu conta das minhas questões, e aí a produção artística me ajudou. 2010. Marcos Amaro, então com 26 anos de idade, em parceria com outros jovens empreendedores, Bernardino Tranchese, Bruno Riso, Rafael Queiroz e Ricardo Melon, criaram o Instituto Brases, Estudos e Ações, com a ajuda de alguns mantenedores, como James Acácio Lisboa, Marchand, que se tornaria parceiro importante para o crescimento da coleção. O Instituto inaugurou suas atividades com o projeto de fotografia Trecho 2.8, voltado para pessoas em situação de rua. Essa iniciativa foi provavelmente a chancela para o envolvimento de Marcos Amaro com as artes visuais. Foi através dela que ele conheceu o professor e psicólogo Edson Fraguais, que o apresentou ao artista Rubens Espírito Santo, do Ateliê do Centro, com quem Marcos dá os primeiros passos como artista. Foi nesse momento também que Marcos Amaro abriu a Galeria da Rua, um espaço especializado em fotografia na Rua Oscar Freire, em São Paulo. Com a direção artística de Isabel Amado, a nova galeria abriu suas portas com uma exposição de obras do grupo que participou do projeto Trecho 2.8. Dividindo esse mesmo espaço em outro empreendimento, Marcos Amaro também já sinalizava seu gosto pela arte. A Op Art foi uma loja conceito do ramo de óculos escuros, inspirada no movimento Optical Art dos anos 1960, que se caracteriza por explorar as formas para simular movimento e profundidade. Esse projeto teve o design assinado pelo arquiteto Rui Otaki e o conceito pelo publicitário Washington Oliveto. Marcos Amaro atuava no ramo dos óculos desde 2008, quando passou a representar a marca Tag Heuer no Brasil e em seguida comprou a rede Óticas Carol. 2012 a 2013. O ano de 2012 talvez tenha sido um dos mais cruciais dessa trajetória, pois foi quando Marcos Amaro criou a Fundação Marcos Amaro, FMA, uma organização cultural privada, porém de interesse público e sem fins lucrativos, beneficente e filantrópica, que viria a ser a gestora da Fábrica de Artes Marcos Amaro. A fundação surgiu com o objetivo de formalizar e, de certa forma, organizar as ideias de Marcos Amaro, ou seja, não apenas difundir a sua obra como artista, como também promover outros artistas e suas pesquisas, além de amparar a então emergente coleção Marcos Amaro. Enquanto o colecionismo acontecia de maneira orgânica, Marcos engajava-se em sua prática artística e inaugurava sua primeira exposição individual, Ecoestética, no pátio do Conjunto Nacional em São Paulo. Durante esse período, Marcos e Bruno Riso também abriram em São Paulo o Espaço Humus, Casa 53 da Rua Rússia, um misto de ateliê de artista, espaço cultural e, pode-se dizer, a primeira sede do FMA. Dali surgiram vários projetos, dentre eles, o canal FMA, que realizava ampla cobertura do que acontecia no universo das artes visuais da época através de suas redes sociais. 2014. A produção do artista Marcos Amaro crescia, sobretudo em dimensão, demandando um ateliê mais amplo. Assim, por indicação de sua antiga produtora, Lana de Oliveira, surgiu a ideia de ocupar um dos galpões da antiga Companhia de Fiação e Tecelagem São Pedro, em Itu, interior de São Paulo. Mesmo comprometida pela falta de manutenção, a infraestrutura do prédio serviu para acomodar as grandes obras de Marcos Amaro, que com o tempo foram ocupando outros espaços do antigo Parque Fabril, então batizado de Centro Cultural Galpão IV. Isso o motivou também a desenvolver uma programação, mesmo que modesta, de exposições, conversas e oficinas, entre outras atividades, o que aqueceu a cena local. Nascia assim, atrelado à produção artística de Marcos Amaro, o embrião do Fama Museu. A fábrica foi criada em 1910 como Companhia de Fiação e Tecelagem São Pedro e chegou a ser uma das mais ativas do Brasil, em especial na produção de tecido denim índigo, encerrando suas atividades em 1990. Em 2003, teve seu espaço tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, CONDEFAT, do Estado de São Paulo. 2015. Aquisições importantes foram efetivadas durante esse período, como a fotografia Poder, 1972, da série Carnaval, 1972 a 1976, de Carlos Vergara, com a intermediação de Isabel Amado, várias obras de Farnese de Andrade, 1926 a 1996, e Roda Infantil, 1932, de Cândido Portinari. Desta forma, a ideia de um museu foi tomando corpo. Ao mesmo tempo, Marcos Amaro intensificava suas atividades internacionais como artista. Ao participar da Art Zurich, em Zurique, Suíça, conheceu a musicista Ksenia Kogan, que se tornaria sua esposa e parceira na gestão do Fama Museu, assim como sua sócia na Galeria Kogan Amaro. Atuando como vice-presidente do museu, Ksenia passou a contribuir para a formação da instituição e da coleção. 2016. Em 2016, iniciou-se um plano de ocupação do galpão quarto da fábrica de tecidos, sobretudo com a transferência do acervo de Marcos Amaro para o local. Essa estratégia consistia também em realizar exposições por meio de editais e residências artísticas, além de outros projetos que envolvessem as obras da coleção. Em 3 de agosto, o galpão quarto foi aberto ao público com obras de José Espanhol, Francisco Klinger Carvalho, Dudi Maia Rosa e Marcos Amaro, que poderiam ser visitadas por meio de agendamento. Entre a programação de residências artísticas, uma parceria com o projeto Lote, Lugar, Ocupação, Tempo, Espaço, dos artistas e professores Agnus Valente, José Espanhol e Sérgio Romagnolo, recebeu 40 estudantes da Universidade Estadual Paulista, Unesp. O programa aconteceu de 2016 a 2018 e apresentou jovens artistas, como a xilogravurista Luísa Almeida, que hoje possui 7 obras na coleção. Em setembro de 2016, aconteceu a primeira exposição pública organizada pela FMA. Fly Definition ocupou os espaços da casa na Rua Rússia com 15 obras da coleção, incluindo artistas como Arcângelo Lanelli, 1922 a 2009, Jean-Michel Basquiat, 1960 a 1988, Joseph Beuys, 1921 a 1986, Wesley Duke Lee, 1931 a 2010, Caligrapicho e Marcos Amaro, com curadoria de Paulo Klein. Já a segunda exposição, Farnese, um léxico da morte, teve curadoria de Ana Luísa Lima e apresentou pela primeira vez em São Paulo o mineiro Farnese de Andrade, com trabalhos recém-adquiridos para o acervo. Essa foi a primeira fase da coleção Marcos Amaro, que atualmente conta com 19 obras deste artista. Foi também em 2016 que Marcos conheceu o curador Ricardo Rezende, convidando-o a fazer a curadoria de sua próxima exposição, Sobrevoo, no Centro Cultural Correios, em São Paulo, no ano seguinte. Através da obra de Marcos Amaro, Rezende assumiria um papel importante de articulador e consultor, contribuindo não apenas para dar novos rumos à coleção Marcos Amaro, mas ao próprio Fama Museu. Concomitantemente, a pesquisa artística de Marcos Amaro também amadurecia. Além do Brasil, onde ele era representado pela galeria Andrea Heder Arte Contemporânea, ele já havia realizado exposições nos Estados Unidos, Suíça e Itália, sendo contemplado com o prêmio de melhor obra da seção Ecosustentável na Biennale di Arte Contemporanea di Salerno, em 2016, com There is Always a Way Out, 2014. 2017. Em 2017, sob a presidência de Marcos Amaro e vice-presidência de Ksenia Kogan Amaro, a estrutura organizacional necessária para a formalização de um museu no Brasil foi implementada pela FMA no espaço do antigo Parque Fabril. Gestão administrativa, financeira e curatorial núcleo de museologia e equipe educativa passaram a fazer parte do projeto embrionário do Fama Museu, por processos legitimados por um estatuto, Assembleia Geral e um corpo de conselho diretor e fiscal, formados pelos curadores Fábio Magalhães e Araci Amaral, a publisher Patrícia Rousseau, o galerista André Milan, o engenheiro e filantropo Telmo Porto, além do artista Gilberto Salvador e o gestor cultural Marcelo Matos Araújo. Como diretor artístico, Ricardo Rezende passou a contribuir efetivamente para a formação do acervo, que a essa altura já crescia de forma exponencial. A primeira obra adquirida sob sua tutela foi A Cachoeira, 1985, instalação emblemática de Leda Catunda e parte importante da sua pesquisa Poética da Maciez, destaque na 18ª Bienal de São Paulo, 1985. O espaço da fábrica pôde absorver a monumentalidade da obra, que até então estava armazenada em um galpão. Lembra o curador em entrevista à autora. Nesse momento, também foram adquiridas as obras 111, 1992, talvez uma das mais importantes de Nuno Ramos, hoje com 13 trabalhos no acervo. E Berimbau, 1979, escultura histórica de Leon Ferrari, 1920 a 2013, artista argentino que residiu no Brasil e que, em 2007, foi contemplado com o Prêmio Máximo das Artes Visuais, o Leão de Ouro, na 52ª Exposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia. Dentre as exposições de 2017 estão As Coisas que Não Têm Dimensão São Muito Importantes, de Adriana Conte Melo, a primeira da instituição com curadoria do novo diretor artístico, Ricardo Rezende, com a aquisição de duas pinturas da artista à coleção. Foi neste ano também que a FMA estabeleceu uma parceria com a maior feira de arte da América Latina, a SP Arte, e realizou o Prêmio Marcos Amaro. Essa iniciativa aconteceu até 2019 e premiou os artistas Ivan Grillo em 2017, Brígida Baltar, 1959 a 2022, em 2018, e Marcelo Mosqueta, em 2019, tendo obras desses dois últimos incorporadas à coleção. Até esse momento, o espaço operava com um agendamento prévio. Nesse ano, Marcos e Xenia Kogan Amaro ainda compram a Emma Thomas Galeria das sócias Flaviana Bernardo e Juliana Freire, que se tornaria a Galeria Kogan Amaro. Uma forma de gestar algo profissional juntos. Lembra Xenia, a sinergia entre a galeria e a FMA possibilitou a incorporação de várias obras à coleção Marcos Amaro de artistas como Alan Fontes, Carlos Melo, Daniel Millen, L. Di Bernardini, Nazaré Pacheco, Mirella Cabral, Fernanda Figueiredo, Isabelle Borges, Josafa Neves e Tangerina Bruno, duo composto pelos gêmeos Letícia e Cirilo Tangerina Bruno desde 1993. A galeria reabriu em 2018 com a exposição coletiva Desver a Arte. Em 2019, expandiu suas atividades com a abertura da sede em Lugano, na Suíça. Mirella Cabral, Cadernão 1. Estudos para Notes on Camp, 2019. Grafite, acrílica e plástico sobre papel, 99 por 134 centímetros e meio. Em uma folha branca, desenho em traços cartunescos de 7 pessoas lado a lado e vários escritos, rasuras, destaques grifados e setas. As pessoas são desenhos aparentemente inacabados, com partes só em contorno. Uma mulher tem os cabelos vermelhos soltos, outra cabelos pretos presos em um coque. Uma outra usa óculos escuros. E duas têm os seios expostos. Josafá Neves, Navio Negreiro, 2012. Óleo e pastel sobre tela. 197 por 439 centímetros. Foto de página dupla de uma pintura horizontal dividida em três partes. Tem cores fortes e traços grossos. Na parte à esquerda, há 10 ratazanas de diferentes cores, vermelho, amarelo, roxo, azul, marrom, branco e preto. Elas estão no chão, em círculo em volta de um coração humano com veias e artérias em vermelho e azul. Na parte do meio, silhuetas de 8 pessoas com peles em tons de marrom. Uma delas tem apenas um olho no meio da testa, como um cíclope, e dentes pontudos. Duas outras têm rostos duplicados. Na parte da direita, duas feras com corpo humanoide e chifres estão agachados no chão, de mãos dadas, ao lado de um coração humano. 2018. O ano de 2018 foi definitivo para a consolidação do Fama Museu, cuja estrutura já se encontrava adequada para o pleno funcionamento. A coleção Marcos Amaro abriu o ano com cerca de 1.000 obras catalogadas, sendo muitas delas adquiridas justamente para ocupar os 25 mil metros quadrados da edificação secular da fábrica. No primeiro semestre, foi inaugurada a mostra Arranque, da paulistana Edith Derdick, a primeira selecionada pelo edital de ocupação FMA, lançado em 2017. Uma série de 21 desenhos da artista passaram a compor o acervo. Mais tarde, em 23 de junho, a tridimensionalidade, característica também atribuída à obra de Marcos Amaro, foi a pauta para a mostra que inaugurou oficialmente o Fama Museu e reuniu as principais obras da coleção. O tridimensional na coleção Marcos Amaro, frente, fundo, em cima, embaixo, lados, volume, forma e cor, com a curadoria de Ricardo Rezende. Destaque da mostra e uma das principais obras da coleção, a escultura em madeira entalhada Nossa Senhora das Dores, sem data, de Antônio Francisco Lisboa, 1738 a 1814, conhecido como Aleijadinho, foi apresentada ao lado de trabalhos de outros 52 artistas, dentre eles Adriana Varejão, Amélia Toledo, 1926 a 2017, Emmanuel Nassar, Franz Kreitberg, 1921 a 2017, Frida Baranek, Henrique Oliveira, Irã do Espírito Santo, Márcia Pastore, Nelson Lerner, 1932 a 2020, Nuno Ramos, José Rezende, Tunga, 1952 a 2016, Cildo Meirelles, Jacques Lerner e Leda Catunda. Um panorama abrangente da arte brasileira, com trabalhos dos mais importantes artistas nacionais, a mostra teve caráter permanente, sendo revisitada com o tempo, e deu origem à primeira publicação do Fama Museu, A Força do Tridimensional, coleção Marcos Amaro, pela editora Capivara. Para a ocasião, o museu inaugurou a Sala Almeida Júnior, em uma homenagem ao pintor ituano que, em 2018, também teve a pintura Descanso da Modelo, 1882, incorporada à coleção. Uma das características marcantes da antiga fábrica de tecelagem é seu espaço externo. Ainda como parte da programação de inauguração, toda essa área foi transformada em um museu a céu aberto e batizado de Jardim Dona Helena, em homenagem à avó materna de Marcos Amaro. Cerca de 20 obras do acervo foram acomodadas por esses jardins, hoje são 50, e em alguns ambientes desativados da fábrica, a contar por artistas como Amílcar de Castro, 1920 a 2002, Cassiporé Torres, Emanuel Araújo, 1940 a 2022, Francisco Klinger Carvalho, Franz Weismann, 1911 a 2005, Gilberto Salvador, Hugo França, José Espanhol, Leon Ferrari, Mário Cravo Júnior, 1923 a 2018, Mestre Didi, 1917 a 2013, Kimini e Tomi Otaki, 1913 a 2015. Vale lembrar que parte desse acervo foi adquirida por meio de um acordo com Gilberto Salvador, que em 2004 a havia exibido no projeto Parque Escultórico de São Sebastião, na Orla de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Deteriorados pelo tempo e maresia, esses trabalhos foram transferidos para Itu, onde passaram por restauro. Essa mesma iniciativa deu origem, em 2019, ao Parque Escultórico Linear, que por meio de uma parceria com a Prefeitura de Itu e a Fundação Cultural e Artística Gilberto Salvador, instalou esculturas de Caíto, Gilberto Salvador, Marcelo Nietzsche, 1942 a 2017, e Marcos Amaro ao longo da Avenida Galileu Bicudo, em Itu. Em 17 de novembro, foram inaugurados 4 novos espaços, no que se denominou Fase 2 da exposição O Tridimensional na coleção Marcos Amaro. A Sala 4 mostrou a instalação Verlavoy o Midi 2, 2013, de Tunga, Fantasmagoria, 1978, de Iberê Camargo, 1914 a 1994, Homenagem a Farnese, pintura número 13, de Ciron Franco, e Zeitgeist, 2015, de Paul Setúbal, enquanto a Sala Negra trazia O Tempo e a Gravura, mostra que apresentou um recorte da coleção Gita e José Mindlin, com 450 matrizes de xilogravura, adquirida naquele ano para o acervo. O memorável conjunto reúne obras de 43 gravadores brasileiros: Anestor Tavares, 1919 a 2000, Annabella Geiger, Ana Letícia, 1929 a 2018, Axel Leskoschek, 1889 a 1976, Cândido Portinari, 1903 a 1962, Carlos Sclier, 1920 a 2001, Danúbio Gonçalves, 1925 a 2019, Darel Valença Lins, 1924 a 2017, Janira da Mota e Silva, 1914 a 1979, Edith Bering, 1916 a 1996, Evandro Carlos Jardim, Farnese de Andrade, Flávio de Carvalho, 1899 a 1973, Francisco Stockinger, 1919 a 2009, Gerda Brentani, 1908 a 1999, Iberê Camargo, 1914 a 1994, José Francisco, 1935 a 2024, José Roberto Aguilar, Luiz Ventura, Maciej Babinski, Maria Leontina, 1917 a 1984, Mário Gruber, 1927 a 2011, Mestre Dila, 1937 a 2019, Mestre Noza, 1897 a 1984, Milton da Costa, 1915 a 1988, Noêmia Mourão, 1912 a 1992, Octávio Araújo, 1926 a 2015, Oswaldo Gueldi, 1895 a 1961, Raimundo de Oliveira, 1930 a 1966, Renina Katz, 1925 a 2025, Roberto Magalhães, Saveiro Castelhano, 1934 a 1996, Sérgio Teles, 1936 a 2022, Solano Trindade, 1908 a 1974, Tereza Miranda, Trindade Leal, 1927 a 2013, Vasco Prado, 1914 a 1998, Vera Barcelos, Vera Mindlin, 1920 a 1985, Vera Salamanca, Wesley Duke Lee, Ilen Kerr, 1924 a 1981, Isoravia Betiol. Em diálogo com as matrizes estavam Pássaro, 2015 e 2018, de Laura Lima e Zé Carlos Garcia. Duas pinturas de Rodrigo Andrade, Vista Noturna de Ghent, 2016, e Paisagem de Neve com Estradinha, 2016, e uma de Aldemir Martins, 1922 a 2006, sem título, 1962, além da escultura de Nuno Ramos, Paraguelde 6, Tarde, 2018, e Dobra 6, 2001, de Regina Silveira. Também foram inauguradas as instalações Ar, 1967 a 2003, de Rubens Gertmann, 1942 a 2008, e Se Vende, 2008, de Carmela Gross. Já o Galpão das Fardas, que ocupa uma área a céu aberto, exibiu as instalações dos artistas José Rezende, Mário Cravo Neto, 1947 a 2009, Nicolas Vlavianos, 1929 a 2022, e Renata Lucas. Completou-se assim uma grande amostragem da natureza da coleção Marcos Amaro. Em setembro, a FMA participou da 8ª edição da Arte Rio, não apenas com um estande da instituição, como também oferecendo um prêmio aquisição, pelo qual contemplou a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que na ocasião apresentava a mostra coletiva Amigo EAV 2018, com um conjunto de múltiplos inéditos e venda revertida para a escola. Obras de Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa, 1961 a 2021, Janaína Chepe e Marcos Chaves, 1961 a 2000, passaram então a integrar a coleção Marcos Amaro. Outros trabalhos não menos importantes foram adquiridos em 2018, como a pintura Go, 1967, de Maurício Nogueira Lima, 1930 a 1999, uma escultura Bicho, da série icônica de Lydia Clark, 1920 a 1988, Bicho em Si, 1960 a 1983, somados a outros 20 de Marcos Amaro, que em 2018 produziu, sobretudo, esculturas de menor escala. Foi dessa forma que o acervo encerrou o ano de 2018 com a marca surpreendente de 1.600 obras. Ciron Franco, Retrato em Formação, 1984. Óleo sobre tela, 156 por 136 centímetros. Retrato dividido ao meio, de um homem que aparece do peito para cima. Os traços são realistas nas proporções, mas com cores fortes. As duas metades do retrato são diferentes. A metade da direita tem fundo preto e mostra o rosto e o peito do homem preenchidos por pontinhos de várias cores, como amarelo, azul, vermelho e verde, com um olho contornado em branco. A metade da esquerda tem fundo listrado em preto e vermelho, com listras diagonais, e mostra o rosto com pele clara, olheira marrom em torno do olho e boca marrom com lábios finos. Ele usa paletó marrom e a gravata tem a forma da cabeça de um mamífero marrom de focinho longo. 2019. A compra efetiva de todo o complexo fabril, depois de 2 anos de negociações, foi fundamental para a preservação da identidade e da memória de Itu, o que rendeu o título de cidadão e cidadã ituanos a Xênia e Marcos Amaro. Isso viabilizou o projeto de recuperação estrutural e restauro das edificações, que passou a vigorar em 2019. Ao mesmo tempo, o Fama Museu dava continuidade à programação e à política de aquisições, que priorizava obras de grande dimensão. Trabalhos recém-adquiridos foram apresentados na exposição Utopia de Colecionar o Pluralismo da Arte, uma reedição da mostra O Tridimensional na coleção Marcos Amaro, com destaque também para as pinturas do acervo. A curadoria de Ricardo Rezende reuniu, por exemplo, Railway Surfer and the Ghost Train, 1990, de Luiz Zerbini, Sem Título, 2018, de Arjan Martins, Ave, 2014, e o conjunto de desenhos Sem Título, 2016, de Eduardo Berliner, além de Por Amor, 2018, de Maria Nepomuceno, Grand Titre, 1995, de Frida Baranek, e Sem Palavras, 2006, de Saint-Clair Semin, dentre outros. Em abril de 2019, também foi apresentada ao público a mostra Aproximações, breve introdução à arte brasileira do século XX. A curadoria de Araci Amaral reuniu 60 obras que ilustram parte da história da nossa arte, das quais várias foram incorporadas à coleção Marcos Amaro, principalmente fotografias representativas do fotoclubismo brasileiro, Geraldo de Barros, 1923 a 1998, Tomás Farkas, 1924 a 2011, Gaspar Gasparian, 1899 a 1966, e Germán Lorca, 1922 a 2021. Como conta Araci, lembro-me de que a parte fotográfica da exposição foi de grande interesse. De imediato, Marcos Amaro se interessou por sua aquisição a fim de integrá-la em seu acervo fotográfico em formação. Claro que nesse particular também manifestei meu entusiasmo por essa incorporação. Foi por ocasião desse projeto que a peça Retábulo, século XVII, foi incluída na coleção, também por indicação de Araci Amaral. Toda esculpida em madeira, a peça só foi de fato apresentada ao público em 2024, depois de um longo processo de restauro. Meios e Processos, o primeiro edital promovido pelo museu, aconteceu em 2019, selecionando 19 artistas paulistas, sob tutela da artista e professora Kátia Salvani. Além de incentivar a produção e promover vivências no espaço do museu, a proposta culminou na assimilação de mais 4 obras para o acervo, todas de artistas do interior do estado, como Luli Abreu, de Itu, Estênio Oliveira, de Campinas, e Tangerina Bruno, de Porto Ferreira. Dupla que mais tarde ganhou visibilidade através da galeria Kogan Amaro. Ao final do processo, foi realizada uma exposição com curadoria de Ana Carolina Houston, que atuava ao lado de Ricardo Rezende. O edital contou com outra edição, em 2020, adaptada para um ambiente online devido à pandemia de Covid-19, com 30 artistas e a mentoria de Kátia Salvani e Andrés Hernandes. Kátia Salvani é a única artista a figurar na coleção Marcos Amaro com uma performance. 0 milímetros, espaço mínimo de manobra para coisas incontornáveis, 2016 a 2019, apresentada no museu nesse mesmo ano. Mais uma aquisição importante foi a coleção do gravurista pernambucano Gilvan Samico, 1928 a 2013. Eu consegui fazer uma exposição linda dele só com obras dos anos 1950 e 1960. Marcos comprou toda a coleção. Nesse depoimento, a galerista Vilma Eide se refere à mostra Samico, que teve curadoria de Ivo Mesquita. As obras dos anos 1950 refletem a influência de alguns dos mestres da xilogravura, Lívio Abramo, 1903 a 1992, e Oswaldo Gueldi, 1895 a 1961, tutores de Samico. Enquanto na segunda fase, anos 1960, sua obra apresenta o encantamento do artista pelos costumes populares de sua terra, como as histórias e o imaginário nordestino, geralmente estampados na literatura de cordel. A obra Bandeira, 2019, de Gilberto Salvador, que participou da mostra temporária no Fama Museu, A Onda, A Água e o Mundo Flutuante, juntamente com Picaré, 2018, de Sônia Gomes, também entraram para a coleção, da mesma forma que Deus em Mim, mostra de Samuel de Saboia na instituição, trouxe outras duas pinturas do artista ao acervo. A programação do museu promoveu, no segundo semestre, Costuras Abertas, Louise Bourgeois e Tracy Emin, mostra que reuniu pinturas da série Do Not Abandon Me, 2009 a 2010, realizada a partir de uma parceria entre as duas artistas, além da escultura Femme, 2004, de Bourgeois, 1911 a 2010. Essas obras estabeleceram um diálogo direto com 50 trabalhos de Arthur Bispo do Rosário, 1909 a 1989, na exposição As Coisas do Mundo, já que ambas abordavam o universo do tecer sob o contexto da antiga tecelagem. Interessante lembrar que só foi possível levar Bispo para o Fama Museu graças a uma parceria inédita com o Museu Bispo do Rosário, Arte Contemporânea, no Rio de Janeiro, firmada em 2017. Com a intermediação de Ricardo Rezende, a FMA patrocinou não apenas a recuperação de um dos antigos pavilhões da Colônia Juliano Moreira, local que abrigava a cela manicomial de Bispo, como também a readequação da reserva técnica da instituição que abriga seu espólio, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. O quarto contemplado no edital de ocupação foi o paulista Rodrigo Sassi, que realizou o Tríptico, 2019, uma instalação site-specific no antigo espaço da cabine de forças. Eduardo Frota e a chilena radicada no interior paulista, Paula Fernandes, também foram contemplados, assim como Regina Parra, que, em 2020, passou a integrar o acervo com a instalação luminosa É Preciso Continuar, 2018, e o grupo Empresa, coletivo goiano criado em 2001, que hoje figura na coleção com quatro fotografias, registros das performances realizadas no Fama Museu em 2019. No final do ano, o Fama Museu inaugurou o que ficou conhecido como Academia de Arte, já que nesse espaço operava uma academia de ginástica, com trabalhos de grande dimensão, alguns recém-integrados à coleção. Entre eles, O Fim da Beleza, primeiro, 2019, e Matriz Fantasma, 2016, ambos de Beto Chuafat, Barro Oco, 2018, de Carlos Melo, Halo, 2016, de Érica Verzutti, Estudo de um Futuro Construído, 2018, de Laís Mirra, Choque Pintura, 2010, de Jarbas Lopes, e Amarelinho, 2005, de Alexandre da Cunha. Além das instalações de Marcos Amaro, Nabucodonosor, 2019, e A Noiva, 2019, ambas produzidas a partir de fuselagem de avião. O artista também produziu a série de desenhos Partenogênese, 2019, que deu origem à mostra homônima na Biblioteca Mário de Andrade, com curadoria de Ana Carolina Houston. Fechando o ano, o FMA inaugurou o projeto Fama Campo. Em um espaço de 100 mil metros quadrados, esse museu a céu aberto foi concebido para obras site-specific, que dialogam com a natureza e a paisagem do local, zona rural de Mairinque, interior de São Paulo, a começar com Transposição, 2019, de Márcia Pastore. Em 2021, Carlito Carvalhosa inaugurou a Área de Propriedade, 2021. Em 2017, no entanto, a escultura Gafanhoto, 2017, de Marcos Amaro, habitou temporariamente o espaço campestre. O projeto do Fama Museu, através de suas muitas atividades ramificadas, trouxe visibilidade e credibilidade a Marcos Amaro, que em 2019 foi nomeado conselheiro do Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM-SP, e do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, MASP. Erika Verzutti. Ralo, 2016. Papel marchê e poliestireno expandido. 300x300x20 cm. Foto vertical de uma escultura. Sobre piso marrom e à frente de uma parede branca, está um cubo marrom com uma abertura circular no meio. A cor marrom do cubo tem aspecto granulado, com textura irregular. Na abertura circular, é possível ver um mundo marrom mais escuro que o da parte externa do cubo. Laís Mirra. Estudo de um futuro construído, 2018. Madeira. 300x300x58 cm. Foto horizontal de uma escultura de madeira de tom claro. Está em um galpão com pilares metálicos e piso cinza. A escultura tem o formato parecido com o de uma cruz, mas com formas curvas entre as duas laterais. Há estruturas parecidas com prateleiras por toda a extensão da escultura. Alexandre da Cunha, Amarelinho, 2005. Caixas de isopor e parafusos de metal, 327x480x71 cm. Foto horizontal de uma escultura sobre piso marrom e à frente de uma parede branca. É montada por uma junção de 35 caixas de um tom claro de marrom. Estão dispostas em 5 linhas e 7 colunas. Todas as caixas estão posicionadas com a parte aberta para frente. 2020 a 2021. Em março de 2020, mês do lockdown no Brasil causado pela pandemia de Covid-19, o Fama Museu inauguraria a mostra mais importante de sua trajetória até o momento, Tarsila, Estudos e Anotações, com curadoria das especialistas Araci Amaral e Regina Teixeira de Barros. A aquisição do raríssimo conjunto de 200 desenhos da artista modernista levou quase um ano de negociações com os colecionadores até sua efetivação em 2018. Somado a isso, outros 2 anos foram necessários para o restauro, pesquisas e produção da mostra, que ainda esperaria mais um ano até sua abertura oficial ao público em 2021. A figura de Araci Amaral foi importante mais uma vez. Em depoimento, ela relembra a trajetória que o conjunto de desenhos percorreu até chegar nas mãos de Marcos Amaro. Ao tomar conhecimento de que esse grande lote de desenhos de Tarsila tinha sido localizado e estava à venda, por falecimento do colecionador Fahuri, que os tinha adquirido no Marchand José Paulo Domingues no início dos anos 1970, indiquei a Marcos Amaro a importância dessa eventual aquisição. Esses desenhos permaneceram ao longo dos anos ocultos, em residência desse colecionador, que nem sequer o submetera ao processo de catalogação geral da obra da artista, ocorrida em inícios dos anos 2000. Esses desenhos já eram de meu conhecimento em função da grande retrospectiva de Tarsila organizada por mim em 1969 para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Embora muitos desenhos desse grande lote já tivessem sido vendidos, restava ainda um considerável lote que merecia não mais se dispersar, e sim estar reunido, preservado e catalogado em coleção museal. Acompanhando a mostra, uma publicação em parceria com a editora Martins Fontes reuniu as imagens dos desenhos, textos das curadoras e os processos de restauro aos quais as obras foram submetidas. Em 2020, mesmo com as portas fechadas ao público, o Fama Museu foi indicado para o prêmio na categoria Museus, Equipamentos e Centros Culturais pelo Governo do Estado de São Paulo. Durante esse período, a equipe do museu empenhou-se em produzir conteúdos para serem disponibilizados online, principalmente através de sua equipe educativa. Apesar de toda a insegurança que o momento gerava, a instituição conseguiu, sem desrespeitar os protocolos, manter seu corpo de funcionários e seguir com as aquisições de obras de arte. James Acácio Lisboa declarou que Marcos Amaro desempenhou um papel significativo no mercado de arte brasileira entre 2017 e 2020, destacando-se ainda mais durante a pandemia. Quando muitas galerias e artistas enfrentaram desafios financeiros, Marcos manteve-se ativo como comprador, o que ajudou a sustentar o ecossistema da arte em um momento crítico. E Vilma Eide reiterou: Certamente, sempre que tem um comprador assíduo como o Marcos, isso reflete positivamente no mercado. E ele sempre foi uma figura conhecida, tanto pela galeria, Kogan Amaro, quanto pelo museu. Esse período foi importante também para a finalização do livro Marcos Amaro, editado pelo Cobogó, que traz um compilado interessante para entender a produção do colecionador enquanto artista. No final deste ano, Marcos Amaro apresentou sua primeira exposição no espaço do Fama Museu, Ontologias, em diálogo com Antônio Hélio Cabral e André Albuquerque, Candro, artistas que possuem relevância na coleção Marcos Amaro, com 55 obras somadas. O edital de ocupação Fama Museu recebeu novo formato durante esse período. Denominado Edital Fama Museu, os primeiros contemplados foram a artista Mônica Nador e Jamac, Jardim Miriam Art Club, que inauguraram o projeto Aquilo que sempre se chamou de arte, com imagens sobre ideias de arte, como resultado de oficinas de desenho e estêncil oferecidas para a população local e processos de interação com o ambiente da antiga fábrica. A obra homônima realizada durante o projeto hoje faz parte do acervo. Outro projeto contemplado foi Não Consigo Respirar, do artista Sérgio Adriano H. e do curador Claudinei Roberto da Silva. Numa alusão ao ato racista que assassinou o estadunidense George Floyd e marcou uma virada na luta contra o racismo no mundo ocidental, a mostra apresentou 10 obras do artista, sendo que Meritocracia, 2021, foi incorporada ao acervo. No segundo semestre de 2021, com a retomada das atividades presenciais, o professor Luiz Armando Bagolin selecionou 108 trabalhos, entre gravuras e matrizes da coleção, para compor a mostra Linhas de Ruptura, Gravuras do Acervo. O compêndio exibiu obras de Flávio de Carvalho, Oswaldo Gueldi, Lívio Abramo, Maciej Babinski, Dário Valença Lins, Mestre Noza, 1897 a 1983, Edith Bering, Wesley Duke Lee, Evandro Carlos Jardim, Regina Silveira e Annabella Geiger. O Fama Museu ainda inaugurou sua primeira obra comissionada, Construção Infinita, 2021, uma instalação interativa de Guilherme Teixeira, artista de Piracicaba, São Paulo, que possui outras 3 obras no acervo. Nesse momento, a coleção Marcos Amaro já contava com cerca de 2.000 obras. 2022. Diretamente ligada ao acervo, faz-se importante falar sobre a reserva técnica do Fama Museu, espaço que, em 2022, já abrigava 2.500 obras catalogadas. Foi nesse período em que se concluiu a reforma que não apenas aumentou seu espaço físico, como também o adaptou para os padrões museológicos internacionais. Dessas 2.500 obras, cerca de 200 são de artistas populares brasileiros, entre eles Agostinho Batista de Freitas, 1927 a 1997, Aurelino dos Santos, Conceição dos Bugres, 1914 a 1984, Janira da Mota e Silva, 1914 a 1979, José Antônio da Silva, 1909 a 1996, Amadeu Luciano Lorenzato, 1900 a 1995, Heitor dos Prazeres, 1898 a 1966, Maria Auxiliadora, 1935 a 1974, Mestre Noza, 1897 a 1983, Mestre Dila, 1937 a 2019, Nho Caboclo, 1910 a 1976, Ranchinho, 1923 a 2003 e Velho. Apenas de José Antônio da Silva são 10 pinturas que datam de 1955 a 1996. Elas e outras 50 obras integraram a mostra José Antônio da Silva, um caipira moderno, que teve curadoria de Odécio Vizintim Roçafa Garcia. O Fama Museu também inaugurou a exposição Um Presente para Cicilo, a partir de um álbum composto por 48 trabalhos de artistas representativos do contexto brasileiro das décadas de 1940 e 1950, organizado por Pedroso Dorta e presenteado a Cicilo Matarazzo, figura central para a criação do MAN-SP e da Bienal de São Paulo. Parte da coleção Marcos Amaro desde antes da criação do Fama Museu, o corpo principal do álbum é constituído de artistas que participaram da Segunda Bienal de São Paulo. O conjunto reflete o período de transição pelo qual passava a arte brasileira. Há representantes do primeiro modernismo, do Grupo Santa Helena, da família artística paulista, do Grupo dos 19, do Atelier Abstração, além de artistas do Ceará, Bahia e Minas Gerais. Estão também presentes artistas italianos que aqui viveram por um certo período e participaram da Bienal e do Balé do Quarto Centenário. Assim avaliou a curadora Denise Matar, que 5 anos antes, em 2017, havia apresentado o conjunto em uma exposição no SESI São José dos Campos, São Paulo. Depois de passar por uma reforma, o espaço da antiga tinturaria da Fábrica São Pedro, que recebeu a alcunha de Galpão do Urubu por conta de um morador inesperado, passou a abrigar de forma permanente a obra Cham Chon Cash, 2016, de José Espanhol. A instalação foi destaque no projeto Octógono da Pinacoteca de São Paulo em 2016 e, em seguida, passou a fazer parte da coleção Marcos Amaro. Além dessa, a obra O Descanso na Sala, 2011, do mesmo artista, ocupa os jardins do museu. A mostra Desconstrução e Articulações Dinâmicas Espaciais, Galáxias, a segunda de Marcos Amaro no espaço do Fama Museu, teve curadoria de Fábio Magalhães e reuniu obras da fase de produção tridimensional do artista, do começo dos anos 2010. A exposição já havia passado pelo Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e Museu de Arte do Rio Grande do Sul, MARGS, em Porto Alegre. Ainda em 2022, o metaverso dá as boas-vindas ao Mr. Vanderbilt, avatar digital criado por Marcos Amaro, surge para interagir no mundo metaverso. No auge da vanguarda NFTista, Marcos adquire cerca de 200 obras, entre elas as do artista Mike Winkelmann, do coletivo The Flower Girls, criado em 2011, de Jason Balducci, Gavin Miller, Women Rise e Mad Dog Jones, para compor a versão virtual do Fama Museu, a primeira no Brasil, localizada na plataforma Decentraland. 2023. Rebatizada em 2023 como A Força do Tridimensional, a exposição O Tridimensional na coleção Marcos Amaro recebeu outras obras do acervo, como algumas instalações de Marcos Amaro, e apresentou as salas expositivas após reforma. Além disso, outro projeto reuniu mais trabalhos do acervo, como Diálogos Possíveis, com curadoria do próprio Marcos Amaro. Trabalhos dos artistas Rubens Espírito Santo, Ana Israel, Eduardo Berliner, Júlio Bittencourt, Bruno Passos, Daniel Lannes e José Rufino foram escolhidos com o objetivo de relacionar artistas que possuem algo em comum na arte. Conforme explica o curador, as obras são um registro do tempo contemporâneo de 7 artistas brasileiros que procuraram se revelar e que acabaram se encontrando no universo das artes plásticas. Entre eles, Bruno Passos foi o único que realizou residência artística no espaço do museu, 2020 a 2021, e hoje possui 5 pinturas no acervo, além de ter sido representado pela Galeria Kogan Amaro. Marcos Amaro também assinou a curadoria de O Homem e a Natureza, mostra individual do artista João Alvino, conhecido como Mestre Alvino, que atualmente mantém seu estúdio no Centro Cultural São Pedro e assina a escultura Barco, 2014, que integra o acervo do museu. O sorocabano Pedro Lopes está na coleção Marcos Amaro com 7 obras, as quais fizeram parte da mostra individual do artista, Entre Épocas e Estilos, realizada no museu nesse ano. Com curadoria de Alan Izumizawa, a exposição trouxe uma breve retrospectiva do artista, atravessando mais de 50 anos de sua produção. O Fama Museu mostrou, ainda, Choro Negro e Mant, o encontro de duas séries de Nuno Ramos. Enquanto Mant, 2011, é composta de 79 desenhos, um para cada ano de vida da mãe do artista, Hora da Razão, Choro Negro 3, 2014, é composta de 3 vídeo-instalações com vidro e breu derretido. Nuno Ramos aparece entre os artistas com mais destaque da coleção Marcos Amaro, com 13 obras, o que inclui 4 pinturas tridimensionais de grande dimensão e as instalações históricas 111, 1992 e Cal, 1987. André Albuquerque também foi objeto de uma individual, Candro e as Dionisíacas, com obras do artista no acervo. 2024. A relação de Marcos Amaro com o artista e curador Black Linhares remonta aos anos da Rua Rússia, idos de 2013, quando ambos trabalharam em um projeto expositivo na Mercearia São Roque, em São Paulo. Desde então, 8 pinturas do artista foram incorporadas à coleção, E em 2024, pela primeira vez, elas foram reunidas na exposição Poesia Visual em Cores e Alegria, realizada no Fama Museu. No mesmo período, aconteceu a exposição Flávio de Carvalho e a Criação de Novos Valores, com 27 obras do artista revolucionário, na qual foram representadas matrizes de xilogravura, a pintura Retrato, 1933, o traje New Look, utilizado pelo artista na Experiência número 3, 1956, e um conjunto raro de 13 desenhos em nanquim, apresentados por um texto curatorial assinado por Marcos Amaro. Esses trabalhos, convém mencionar, foram adquiridos em 2017 via James Lisboa, que teve papel importante na consolidação da coleção Marcos Amaro ao intermediar a aquisição da grande maioria das obras. Marcos Amaro também realizou a curadoria de O Voo da Libélula, cujo foco principal era mostrar ao público obras da coleção ainda não vistas e outras recém-adquiridas, como Espiral Filosófica, 2020, de Paulo Nimer Pijota, A Praça, 1985, de Luiz Zerbini, Dom Quixote dos Morros, 1984, de Jorge Guinle, 1947 a 1987. Não te esqueças que eu também venho dos trópicos, As Três Ninfas, 2019. E Sem Título, 2021, de Maxwell Alexandre, Guerreiro, 2021, de Josafá Neves, entre outras, além da obra histórica Retábulo, do século XVII. Já a Sala Tunga entra no ano de 2024 reformulada, agora com 7 desenhos da série Gravitação Magnética, 1980, em diálogo com a instalação permanente Verlavoyer-Mid, 2, 2013. Vale citar ainda o acervo da Biblioteca Marcos Amaro, que hoje é composto por mais de 3 mil títulos sobre os mais diversos assuntos, como arte, filosofia, literatura e história, bem como um raríssimo conjunto de publicações históricas de poesia concreta, incluindo alguns trabalhos emblemáticos do movimento, como Poemóbilis, 1977, de Augusto de Campos e Júlio Plaza, 1938 a 2003, Vocogramas, 1985, de Décio Pignatari, 1927 a 2012, e Poeta Menos, 1973, de Augusto de Campos. O acervo também conta com Via Sacra gravada por Mestre Noza, 1969, de Mestre Noza, e um grupo de desenhos do artista alemão Joseph Beuys, 1921 a 1986, datados entre 1946 e 1971, atualmente expostos em caráter permanente. Embora essa história continue, este texto cronologia encerra-se falando do Prêmio Governador do Estado 2024, que elegeu as principais iniciativas culturais de 2023, entre elas, a exposição Um Presente para Cicilo, com curadoria de Denise Matar, na categoria Terceiro Setor. Sobre os autores: Luiz Armando Bagolin. Luiz Armando Bagolin é livre docente de História da Arte Brasileira e doutor em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, FEFELET, USP. No Programa de Pós-Graduação do Instituto de Estudos Brasileiros, IEB, USP, desenvolve e coordena pesquisas acerca de teorias da arte, desde a Renascença e da história da arte no Brasil. Foi diretor da Biblioteca Mário de Andrade entre 2013 e 2016 e curador de importantes exposições no cenário da arte nacional, assim como do Prêmio Jabuti, nos anos de 2017 e 2018. Conjuminando arte, linguagem, retórica e filosofia, Bagolin já publicou livros e ensaios seminais em edições especializadas, destacando-se como um dos mais prolíficos e relevantes estudiosos da arte no país. Tatiana Gonçalves. Jornalista graduada em 1998 pela Universidade Estadual Paulista, UNESP, Tatiana trabalhou como assessora de imprensa na Activa Comunicação, da qual foi diretora até 2003. No ano seguinte, viajou para Londres, onde estudou História da Arte na Birkbeck University e concluiu especialização na mesma área pela London School of Arts. De volta ao Brasil em 2010, atuou como assessora de imprensa e produtora cultural e editorial na Luciana Brito Galeria, em São Paulo. Em seguida, na sede brasileira da galeria inglesa White Cube, foi gerente de comunicação e eventos. Em 2016, ingressou na galeria Fortes da Loya e Gabriel, e, paralelamente, cursou pós-graduação em História da Arte na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. De 2019 a 2021, trabalhou na Fábrica de Arte Marcos Amaro, FAMA, em Itu, São Paulo, na organização do acervo da instituição. Atualmente, desenvolve pesquisas e projetos de forma autônoma, relacionados às artes visuais. Este audiobook foi produzido com o patrocínio da Lei Rouanet, Starret, Ministério da Cultura e Governo Federal. Você acabou de ouvir Fama, de Luiz Armando Bagolin e Tatiana Gonçalves. Narração de audiolivro, Giovanni Crema. Narração de audiodescrição, Rosa Rosá. Roteiro de audiodescrição, Fernanda Braencha. Consultoria de audiodescrição, Lucas Borba. Produção do audiobook, Sonora Books. Publicado originalmente pela Kozak Edições. Conceito, Xenia Kogan Amaro e Marcos Amaro. Editor, Charles Kozak. Assistente editorial, Diego de Carvalho. Tradução, Mariana Nassif Mendes. Revisão final, Maria Eugênia Regis e Sofia Félix. Projeto gráfico e diagramação, Flávia Castanheira. Catalogação e legendas, Luciana Vieira, museóloga do Fama. Apoio, Rodrigo Viriato. Licenciamento de imagens, Evelyn Torresila e equipe do Fama Museu. Jurídico, Savi Advocacia. Assessoria financeira, Dione Oliveira. Produção executiva, Evas, Débora Ramos Cavaleri e Natália Meyer Machado. Produção gráfica, Flor e Ramos.